Lembra até que a gente parou, hein? Começando agora, Reino do Terror, episódio 9, se não me engano. Vou olhar aqui no meu molesquinho da favela. Não, mas é a segunda temporada. Segunda temporada, Second Season. Primeiro episódio. Yes. Eu até assisti o Alpha. Reino do Terror 9. Essa isso. Foi mais fraca a primeira mesmo, mas eu acharia legal se continuasse. Termina no legal. Você terminou na segunda? Deixa eu te mais lá. Qual Alphas, né? Oi? Alphas. É um meio de superpoderes. Que meio curioso pra saber. Eles dão uma vacilada, mas como ela termina num cliffhanger legal. Assim. Então é o seguinte. Vocês saíram. Saíram de Ravengro. Então, recordando as sessões passadas, em Ravengro vocês conseguiram salvar a cidade do caos causado na prisão de Harrowstone. O caos que foi causado pelos necromonges, que estão em um plano secreto rodando o reino de Ustalave atrás. Atrás de algum tipo de plano maligno. Em Ravengro, os necromonges conseguiram capturar um fantasma do diretor da prisão de Harrowstone. E agora, ao que tudo indica, esses necromonges partiram para Lippstadt. Era para onde supostamente eles estavam indo depois. Uhum. Vocês também estão carregando vários tomos mágicos, inclusive o Serve Your Hunger, Sirva-se da Sua Fome, que é um tomo maligno entregue pelo professor Lorimor para vocês. Vocês vão para Lippstadt. Uma luta das vantagens, eu tive que comprar isso aqui. Saindo de Ravengro, em Canterwall. Vocês estão no condado de Canterwall. A cidade mais próxima, subindo, indo para Lippstadt, é Tamrivena. Cidade de Tamrivena. Ok? Então vocês saem da cidade, o nosso amigo Hans resolveu ficar na cidade para abrir uma franquia da taverna dele, Unicórnios Prateados. É Unicórnios Prateados, são dois unicórnios encostando o chifre assim um no outro. Oh. De forma élfica. Não, né? Então ele resolveu ficar e passou a taverna dele em Lippstadt para o October. Cuidar da taverna em Lippstadt. Né? Então, depois de vários banquetes e agradecimentos do prefeito da cidade de Ravengro, vocês partem, cada um com o seu cavalo, foi dado de presente pelo prefeito de Ravengro. Vocês partem para Tamrivena, subindo para o norte, tá? Então, para quem tem aqui o Stalave, vocês estão aqui, nessa região aqui, e vão subir. A cidade de Tamrivena fica aqui, perto de um rio, que... como é que chama o rio? A gente ia primeiro para a floresta lá, né? Porque a Dora estava... com a maldição. Ah, eu tinha side quest. Ah, isso. Não, pois é. Isso aqui vem daqui. Sim. Pô, eu falei que aqui, na verdade, é só tipo, um resumo de você comprar aqui, entendeu? Ah, aqui tá. Você descreve as vantagens de você comprar e aí você coloca aqui o que for mais fácil. Só. E tá porra. Tem uma leve interesse. Não, na verdade. Pô, que desvantagem, mesmo ponto cada um. habilidade visão noturna. Esquiva, visão noturna. Poderes natureza, né? Isso. Aí, resistência a dano. 3 pontos, 2 pontos. Resistência a dano, 1 ponto. Então vocês seguem subindo nas florestas frias de Canterwall. A gente se ativa esse martelo com certeza. Vão andando a cavalo. Eis que. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Ei. 5. Ah! Primeiro é a Val. O que aconteceu com a clériga que não está aqui? Tá junto. A Val vendo aquele caminho. A Val vendo aquele caminho, vendo as florestas, sentindo o cheiro das árvores frias. Ela vai caminhando em seu cavalo negro. O único cavalo preto que ele deu, a Val pegou. Yes. É meu! E primeiro, ela vai indo. Vamos dizer assim: droga. Droga. Aí até o negromance e o caça da pena. É os dois dark do grupo, né? Os dois gothic que era do grupo. Mas o mago usa uma capa verde. Detalhes verdes. Uma capa com detalhes verdes. Não, são detalhes elfos. Mas verdes bem escuros. Nem são bem escuros. São parcialmente escuros. Depende da luz. Brilha com a luz, né? Gasta um PE por hora aqui, um PE a cada 3 horas, cada 30 minutos, pra deixar tudo perto. Ilusão. Você não faz isso. Ilusão. Você não faz isso com o negócio que a Dora fez de próprio punho. Não, não faz. Ah, ainda bem. Então, a Val começa a olhar e ela. E memórias vêm na sua cabeça. Ela começa a se lembrar de quando ela era mais jovem. Mas vendo o quê? O que ela está vendo? Hã? A floresta. Ela vem na floresta, floresta, o caminhar da floresta e o balançar do cavalo vai levando ela para o passado. Imagina o senhor. Bastante, galera. Bem. Muito poder, né? E aí, nós vamos fazer um flashback aqui. Aí eu vou passar os papéis para todo mundo. Ok? Então, deixa eu ver quem vai ser a Madeleine, a irmã da Val. Vai ser o Léo. Léo vai fazer a Madeleine, a irmã da Val. Mas isso dava magia? Essa é a irmã que... Virou vampira. Ela estudava magia. Virou vampira. Mas estudava magia. Ela estudava em Lepidstat antes. Estudava em Lepidstat. E em Lepidstat ela era colega do Taeron. Taeron lembra dela lá em Lepidstat, que ele lembra dessa história, dessa menina que acabou virando vampira. Mas isso antes ela virar vampira, é isso? Isso antes ela virar vampira. Você é só uma pessoa. A gente ia virar vampira. Coleguinho tá. Isso. Ela ia ser chata. O Anderson vai ser o Radvir. Radvir é um vampiro. Tá? É um vampiro de barro. Então não é o Anderson, é o Sanderson que vai interpretar isso. Exatamente. Vou deixar crescer uma barba. Barba é bom, porque aí eu não preciso mais dar dinheiro para a Gillette, aquela corporação neonazista. É isso aí. É isso, minha amante corporation. Tem que fazer barba. Yes! Nossa, mas eu vou ficar muito feio. Minha barba não fica assim fechada, senão ela fica cheia de... Minha também não, minha também não. Eu tô com medo de cavanhaque. Mas vocês não ligam ficar feio. É verdade, isso é verdade. Tá enchendo o saco. Mas porque vocês são jovens. Quem é jovem tem que usar barba pra parecer mais velho. Eu tô 2 meses sem fazer barba. Se você deixou 3 semanas, já tá assim, né? Você não fica com barba? Nossa, mas pode mandar enterrar. Não, já tá, já tem esse cabelo branco aqui. Eu tô fazendo aqui em cima pra deixar mais limpo. Pode cobrir o olho, né? O problema da barba é o seguinte, é aquele período do entre-meios, né? Antes ela fica, quando ela fica assim, ela fica... Mas aquele entre-meios, assim, ela fica espetando, tá, né? O problema é que agora, quando ela tá grande, assim, tipo, você lava o rosto, lava a boca, aí você enxuga, assim, continua pingando. E comer farofa. Tem um monte de coisa que você vai comer. Hoje eu fui pro... Eu fui comer em Abenta, velho. Tem que merengue, assim, nossa. Eu fui na festa de menino meus sobrinhos hoje. Aí eu fui lá, peguei o espetinho, botei na farinha, voltei comendo. Aí minha sobrinha, ei, não sei o que, é barba. Eu imagino, tá tudo branco, velho. Que ovo, que né? Aí fica até espedar de ovo. Você nem esquece. Mas, né? Mas aí, então você vai ser o Radvir, tá? E o Herba. Herba, você vai ser o Herba professor. Tá fazendo ficha. Deixa ele fazer o ficha. Senão vai ter não, o Herba vai fazer na ficha dele. É bom, tá. Vai fazer a ficha. E eu vou narrando aqui. A dona da biblioteca, então, porque ela faz na ficha. Bibliotecado. É. Então, Val. Um belo dia. E você é o mesmo? Você vai ser a Taera. Você vai ser mais novo. Entendi. Você vai ser você mesmo. Você vai ser góticozinho, senão? Aí, minha vida. Então é o seguinte, Taera. Você e Madeleine, vocês estudam a arte das trevas, né? É, a das trevas, assim, as artes proibidas. Como lutar contra as artes proibidas. Exatamente. Lá na universidade. Inclusive o Lorimor ensinava e tal. Né? Lorimor, o Herba, se ele puder, vai ser o professor Lorimor. Tá? Então o professor Lorimor está lá ensinando. E a Madeleine, ela era a gata da sala. A mulher mais bonita da sala, assim. Gata, inteligente, sedutora. E popular. Nossa, inteligente. E popular. Inteligente, sedutora. E o Taero, você era parado na Madeleine, gostava da Madeleine. Mas eu era o que apanhava da sala aí. Mas a Madeleine era assim. Era tipo. Você é o seguinte, a Madeleine pegou você e tacou você no friend zone. É. Friend zone, pai. E eu tinha pena de você, né? Eu tinha pena, na verdade. Friend zone, eu oferecia fazer suas coisas e tal. Não, aquele experimento e tal, eu faço. Então massa. E então vocês dois sempre iam na casa da Val, na casa dos Helsing, né? Porque os Helsing, eles eram joalheiros. Yes. Ah, eles faziam joias e tal. E tanto a mãe quanto o pai, eles tinham a lojinha deles de joias. Você não foi inteiro da caçadora? E, não, a Val foi adotada. Foi, você lembra? Ah, é verdade. Ah, foi, vai ter uma tragédia horrenda aí. Vixe, horrenda. Então, vocês dois sempre iam lá para estudar. Então, vocês estão lá estudando. Estudando coisas. Então vou ter que fazer um retcon, então eu conheço a Val há mais tempo, é isso, né? Hã? Retcon, então eu conheço a Val há mais tempo, é isso. Isso, então, você conhece. Isso. Não, você... A Val é mais nova ou mais velha que a Madeleine? Ela era muito pequenininha, então. Ela era muito pequena, porque ela sumiu. Entendi. E foi treinada num lugar. Entendi. Secreto pela Entendi. Ordem Palatina. Entendi. A Val é mais nova do que mais nova. Madeleine? Mais nova. É 10 anos mais nova, mas ele tava com 16, você tinha 6 anos. Ah, tá. Criança ainda. Que pegava geral uma delícia. Não, mas 6 anos já lembra de tudo. Eu lembro de tudo. É, 6 anos já lembra, é verdade. De tudo, mas é criança. É criança. Aí, a Madeleine, qual que é a sua relação com a Val? Você é inteligente e tal, e você quer virar. E tem uma pirralha magra rapidinho, assim, com menos de 19 anos, quer virar magra. Então você é tipo a Hermione, assim. É, ela gostava de usar a Val pra buscar as coisas pra ela. De vez em quando botar o pé assim pra ela pisar no chão frio, sabe? Sim. Pra dar uma sentada assim. Nossa. Mas era boazinha, dava coisinhas. De um jeito bem carinhoso. De um jeito carinhoso. E a Val, você gostava de estudar ou você era mais tomboy assim? Gostava mais de brigar, de pegar a faca, bater no segundo da rua? Mais tomboy. Era mais tomboy. Então você. Você tinha uma turma de moleque de rua, assim. Duas vezes. Como é que chama? Street Urchins. Street Urchins. Então, a Val era líder de uma turma de pivetinho, assim, de 6, 7, 8 anos na rua. Ela vivia totalmente suja e com o pé preto. Corria lá na rua pegando um pedaço de pau, brincando com os meninos de bater nos moleques. Jogando mamona, quebrando vidraça na rua, roubando maçã na esquina. Né? E chegava sempre imunda e não queria aprender a ler, não queria aprender nada. Né? A Madeleine estava achando ótimo, porque quando ela tiver aquela torre que ela pode ficar em cima, coordenando tudo, ela precisava ter alguém para dar ordens, entendeu? Alguém para buscar os livros, para trazer a comida. Mas, ao mesmo tempo, você era muito curiosa e ficava sempre enchendo o saco para saber o que, que a sua irmã estava fazendo. É. Né? Então vocês dois estão lá estudando. Estão lá estudando, aí chega a Val. E aí, gente, o que vocês estão fazendo? E aí, deixa eu ver, o que, que é isso? Depois. Por que você está tão interessado nesse livro? Pernas de rã. O que, que tem de bom aí nesse livro? Pernas de rã. Mas você quer que a Val brinque com você lá fora, porque os seus pivetes não foram pra rua hoje. Você tá querendo que ela brinque com você. Vamos brincar com esse livro lá fora? Nem, já falei. As pessoas adultas estão trabalhando. Entendeu? Daqui a pouco a gente brinca, tá? Chama o Taeron. Taeron, vamos brincar lá na rua? Adultos. Eu sou adulto, né? 16 anos. Então, massa. Aí. Aí você foi lá brincar lá fora, assim. Mas você notou que eles estavam. Que eles estavam lendo um livro. Um livro meio estranho, assim, um tomo grande, assim, comprido, assim. E é bem. Observei bem o livro. Você observou bem o livro, assim, um livro grande, um tomo enorme, né? E você saiu lá pra fora. Taeron, esse é o livro que você roubou da biblioteca, porque a Madeleine queria. Esse é um livro da área proibida da biblioteca. Padrão, hein? Você entrou lá, roubou o livro, vocês estão estudando. Esse é um livro que conta que conta todas as lendas proibidas dos vampiros de Ustalav. Então tem uma espécie de genealogia dos vampiros de Ustalav. E é um tomo que estava numa área lá fechada, né? E aí, como é que você roubou esse livro? Primeiro, você pagou um ladrão? Muito bom. Paguei um ladrão que ficava nas redondezas. Como é que chamava o ladrão, Reba? Putzinho. Vamos demais! Agora, Reba, sob pressão. Vamos lá. 1, 2 e... Heinz. Heinz. Oh, mais um! É anão! Ladrão é doido! Da família? É o Heinz, o Hans e o October. Pode ser um Duergar, cara. Não, mas pode ser um anão do Ergar, assim. Filha, velho. Tipo a grande família. Um anão ladrão é doido, cara. Não precisa ser da família, não. Pode ser um do Ergar. Pode ser um vizinho, não precisa ser da família, pode ser um vizinho. Pode ser o meio do Ergar. Meio anão das sombras, meio anão. Ele é acinzentado, assim. Eu queria pagar um anão, tipo assim, um refle, um elfo e tal, mas não tinha muito dinheiro pra pagar um anão. Tinha que pagar um anão que era ladrão, mas ficou com o dedo grosso, acertando. Não, mas todo ladrão tem um nome de guerra. Heinz o quê? Sei lá. Heinz, vamos ajudar ele. Vamos pensar. Heinz, faca na nuca. Tem pessoa que ele fala: ele é bom de briga, ele é bom de ele é bom de armadilha. Desaparecer de armadilha. O que ele faz aí? Ele é bom em matar. Doido. Heinz. Nossa, pensei em tosqueiro. Heinz, o açougueiro. Nossa. O salsicheiro. Ele faz salsicha com as vítimas dele. O açougueiro ia ser doido se ele usasse só aquelas... Só um cutelo. Cutelo. Meu nome de cutelo. É, cutelo Heinz. Cutelo, o nome dele é Cutelo Heinz. Ele usa um cutelo, a arma dele. Cutelo Heinz. Nossa, cutelo Heinz. Muito bom. É mato com cutelo. É, ele tem dois cutelos, assim, ó. E pode ser até mágico os cutelos. Ó. Cutelo mágico. Doido. Pode ser um cutelo Vorpal. Você quer um cutelo Vorpal? Tirou a crítica, 6 e 6, decepou. Arrancou. Cutelo, moro, quer dizer que você foi no assassino e tá expandindo os negócios. Exato. Aí tá tão barato, eu tinha tão pouco dinheiro que eu arrumei um assassino que era. Um ladrão que era anão e não tinha um negócio com ponta. Não tinha uma arma com ponta. Arma de assassino. É pior que isso. É o único, ele usa um two-handed cutelo, cara. Você usa nas costas, assim, ó. Ele serve de escudo também, entendeu? Ele pode usar de escudo. Nossa, isso é muito barato. É o ladrão mais bárbaro que eu já vi. Qualquer desenho. Ou então ele tem um monte de cutelinho. Vai, assim, vai virar um ladrão que... Vai virar um ladrão que não é um ladrão. Igual uma certa clériga do grupo. Cutelo Heinz. É o cutelo, nós vamos chamar ele de cutelo. Cutelo Heinz, é bom agora. O cutelo. O cutelo. Na época ele chamava só Heinz ainda, ele já conhecia. Começou na vida bandido. Cutelo Heinz. Usava, e ninguém entendia porque ele usava uma faca de cozinha. É porque ele é cozinheiro também. Ele é cozinheiro. Ele faz salsicha, ninguém sabe o ingrediente. Sucesso. E ainda vende, né? Ainda vende. A família do Banco de Descontos agora. Aquele churrasquinho que faz sucesso. Esquina. É primo, hein? É primo, hein? Esse é primo, hein? É salsicha de sabor, camomila. Era, mas era da outra família de primos mesmo. Que aí montavam barraca de cerveja, eles montavam de salsicha do lado. É, Fazia salsicha mais salgada que é pra galera comprar mais cerveja. Não, é, inclusive é o seguinte: vocês são os caneca de pedra. Exatamente. Ele é o clã Cutelo, clã do Cutelo. E vendia que são os anões açougueiros. É. Vendia no espetinho. É. Inclusive é uma família rival, é doido. Que família diabo. Rival. Um anão de família açougueira. Aí você quer ver essa aí, você vai grau. Aí eu vou Você não resolver, nego vai botar pai. Nego não vai parar. Mas ficou original. É o único no mundo. Se botar no Google, não açougueiro e cervejeiro. Que usa cutelo e lá é ladrão. Não, ele não precisa usar, não precisa usar cutelo. Que o seu clã é a família cutelo. O símbolo é o cutelo. Você pode, assim, usar o. Ele tem um cutelo só de herança de família, né? Que de herança de família. É. Você usa uma vez ele teve que matar alguém usando cutelo. Daí. É, mas não necessariamente. Ganhou o nome, mas. O cutelo ele usa só pra coisas especiais, né? Tipo tortura. É. Ou pra fazer. Galera, ou pra fazer a salsicha. Assim. Ele vai cortando o dedo, assim, né? Da pontinha, vai aumentando. E pra fazer a salsicha. Corta assim e amarra a tripa. Fez uma. Corta, mas caiu no submundo, faz a fama, né? O cara mata com não. Então, eu te paguei R$10 pra você roubar um livro pra mim, com todo esse background sangrento e com o TV. Só precisa você pega um livro pra mim, não precisa matar ninguém. Ele foi tentar entrar pro Cica. Então vamos ver se ele pegou o livro ou matou alguém. Se ele matou alguém. Rola 2D6 aí. Mas não precisa, eu sou novo ainda. Rola 2D6, mais destreza. Não precisa matar ninguém. Só destreza, só destreza. Você tem a sua destreza já, né? Tem. Não dá em descer, mas DT tem que dar 10. Deu a barra de 10, você, infelizmente, foi um pouco sangrento o negócio. Ah, beleza. Deu. Foi Lampinho e ele roubou isso lá do cofre, da parte bem proibida, né? Sem matar a bibliotecária. Sem matar a bibliotecária, nem nada. Só no stealth. Levou. Pegou o cadeado e pá. Esse livro chama-se. O livro. Proibido da proibição proibida. O livro da proibição. Não, como é que chama o. Eu ia botar o livro de Nod. Então eu vou botar o livro de Nod, mesmo que eu tô sem imaginação. Esse é o livro de Nod. Tá? Depois a gente faz um retcon, se a gente vai ver melhor. Não, é porque Nod já é do Vampire. Então, é o livro. O livro do batismo de sangue. Seria assim. Esse livro do batismo de sangue conta histórias de vários. Conta tanto sobre a fisiologia dos vampiros, os pontos fracos das 113 raças de vampiros que existem em o Estalado. Complexos o negócio. E vocês notam que na capa do livro. Não aguentou a sujeira dessa bolsa, não foi? Fiquei sabendo. Ela não aguentou. Ela veio e perguntava assim, pode lavar? Assim, não, não é minha, é do meu amigo. Mas ele vai gostar? Não. Minha paixão é quando faz isso também. Tipo, as coisas que eu não lavo, assim, o tênis, alguma coisa assim, ela pega e lava por conta própria, sem perguntar. Não, ela pergunta, já já pergunta. Ela pega assim, um tênis sujo, assim, pode lavar, pode. Aí ela viu a bolsa e ficou triste. Ela disse, não, ele vai achar bom, ele vai ficar feliz. O melhor tipo de faxineira é faxineira com toque. É isso. Tinha um amigo meu, eu tinha faxineira aqui na casa, e um dia ele chegou, a sala tava mudada de lugar, porque ela achava melhor assim. Ela fica melhor assim, pode dizer. Que ótimo. Esse toque dela é seu design de interiores. Então esse livro do Batismo de Sangue, esse é um livro secreto dos vampiros. E pelo que você descobriu, parece que já tem há mais de uns 50 anos, é de propriedade da universidade. Como vocês estão fazendo o curso do professor Lorimor sobre vampiros, e vai ter uma prova, né? Aí você teve a ideia brilhante de roubar esse tomo. Não, a Madeleine teve a ideia brilhante. Ideia brilhante. De sugeriu que alguém deveria fazer isso. Ela só falou assim, nossa, tem um livro que era muito bom, que ia ajudar muito a gente. Ela falou alto, né? Eu vou ali. Sim, eu vou ali, já volto. Corre um boato por lá que o professor se baseia, né, nesse livro, fazer as perguntas da prova. Tá, ela foi lá. Aí, vocês estão lá bem que estudando nesse livro, né? E a... A Val vai lá e vê o livro e tal. Você vê o livro e aí eles te dispensam, você vai lá pra fora e fica lá brincando lá fora de jogar pedra nas vidraças do outro lado da esquina. Você quebra uma, quebra a segunda. Quando você vai quebrar a terceira, você nota uma névoa. Tem três. Cobrindo assim os seus pés, você vê que as janelas você não consegue ver mais pra tacar pedra. Você vê uma névoa no chão, assim. Uma névoa chegando. Quando você olha assim, tá de noite, né? Os seus pais ainda não retornaram da loja de joias, né? Você vê essa névoa assim no chão e no canto da rua você vê uma silhueta. Você olha assim bem a silhueta assim e você vê que parece que é um cara com um casacão preto assim. E você não entende que parece que ele é meio misturado com as névoas ou não, né? E aí ele sai assim das névoas e você vê um cara com um cabelo negro assim, bem lambido assim, longo, meio longo, pálido pra caramba, e assim, parece um príncipe dos livros, das histórias de livros que a sua mãe te conta à noite. Ele é belíssimo, mas os olhos dele são meio assim, afundos assim, e ele sai dessas névoas e vem caminhando. Ele tá vestido com uma roupa assim, bem elegante, quase uma espécie de um fraque que só os membros da nobreza usam. Ele possui botas negras de cano alto que fazem toque, toque, toque, toque quando andam nas calçadas pedregosas de Lepidostat. Combinam com as calças negras. E ele tem uma bengala que ele vai caminhando assim, mas é uma bengala de gentleman. Ele não usa essa bengala para caminhar. Parece bem um aristocrata. Assim, parece um desses príncipes da história. Ele vai chegando, chega perto de você e... Olá, minha jovem. Olá, quem é você? Qual o seu nome? Aí você pergunta quem que mora ali. Meu nome é Advir. Gostaria de saber quem é o morador daquela residência. Ah, ali? Eu, minha família. Uai. Aí você pergunta da Madeleine. Pergunta da Madeleine, aquele que estuda... Se ela tá lá. Esse sobrenome. Isso aqui? Meu? Sobrenome seu? Helsing. Família Helsing? Família Helsing, isso. Vem cá. Tô brincando ali, jogar pedra ali. Vem brincar comigo. Mas aí você olha, tá tudo cheio de névoa. Você tá vendo a névoa. Vem cá, vou esperar a névoa passar pra gente jogar pedra. Sim, enquanto a gente espera a névoa passar, por acaso existe uma garota de cabelos loiros? Não, negros. Negros também. Negros. Né? Com negros com a noite. Tipo meu, assim? Tipo seu, assim. Só que maiores e mais bem conservados. O hotel tá pensando em sujeira. Tem folha, tem os gravetas. Você conhece a minha irmã, Madalena? Madalena. Ah, não. Mas pretendo conhecê-la. Oh, você é namorado dela? Então fala que ela está com uma coisa que é minha. Ah, ela está com algo que me pertence. Agora, se me der licença, eu deixo pra ela uma... Não, você tem que fazer não? ela... Aí eu ela, te convidar. Você tem que fazer ela te convidar. É verdade. Old school. Entendeu? Aí resiste ao máximo, assim. Tá. Porque você é tomboy. Tá. Você tá achando ele cara meio esquisito. Você poderia me levar até lá? Não. Olha, se você não quis brincar comigo ali, jogar pedra no vidro, não vou te convidar. Ah, nós combinamos de jogar a pedra no vidro depois que a névoa passar. Ela está ficando cada vez mais densa, não é bom uma garota da cidade ficar no meio dessa névoa. Você pode pegar um resfriado. Aí os olhos dele ficam meio vermelhos assim. Aí você dá aquela vontade enorme de convidar ele, mas depois passa. E aí você acha esquisito, não pega nela. O poder da sedução não pega nela. Ela nasceu, você defende fábrica. E aí teima, ele tem que quebrar a janela pra você. Né? Vamos lá. Se a gente chegar mais perto, a névoa passa. Não passa, essa névoa é muito densa. Como é que você sabe? Sou especialista em névoas. Com a criança de 6 anos faz todo você sentido. Você trabalha com a névoa? O que, que você faz? Que profissão legal, né? Aí é o seguinte, você vê no fundo da rua, lá no outro canto, tem uma das igrejas, né, de Farasma, uhum. Que é tipo igreja católica. Tem uma cruz enorme em cima e tem um... Mais longe mesmo, assim, quase 600 metros. Lá no alto tem um sino bem grandão, assim. Entendeu? Tem um sino bem grandão. Você pode querer impressionar ela, pegar uma pedra e tacar no sino. Tudo bem. Pra impressionar a menina. Mas pode ser que é. Ah, tá. Mas pra ela ver, ela tem que subir nas suas costas, senão ela não vai conseguir ver, porque ela é baixinha. É, sacaneando. Bota o cara todo pomposo. Bota o cara todo pomposo, não sei o quê. Aí vai a menina bicho, mob, menino ovo, vai subir nas costas, entendeu? Inclusive é legal, porque você foi assim, você é que nem a outra menina bicho A Dora? Uhum. A Dora te lembra quando você era criança. Passado. O jeito dela meio biruta assim, eu sei quando criança. Vamos fazer o seguinte, tá vendo essa árvore? Suba nela. Aí você joga ela assim, né? Aí ele te joga e você cai lá em cima, você acha doido demais. Ó, você é forte, hein? Vamos fazer uma brincadeira então. Sim. Você consegue ver lá ao longe o sino daquela igreja? Consigo. Não, tá mais longe. Aquela lá, ó. Essa não é aquela ali. Aquela é só uma copa da árvore. Eu tô quase falando assim lá daí. No fim da cidade? Isso. Consigo. Se eu conseguir jogar essa pedra lá, você me deixa entrar na sua casa? Como que eu vou saber que você acertou o sino? Você vai escutar? No. Então tá, manda lá. Então tá, joga. Aí você joga. Bate. Demora, né? Demora. Eu paro aí pra cima. E aí você acha doido demais. Sim, hoje. Dói do cabeção. Nossa, faz de novo. Eu faço. Vamos fazer o seguinte. Depois que eu for na sua casa, eu te ensino a fazer isso. Nossa. Você vai impressionar seus amigos. Aí beleza. Então beleza. Demorou, vamos lá. Então massa. Aí depois isso. Você entra junto, vocês dois entram. Me convida para entrar? E eu acabei de falar. Pode entrar, entra na minha casa. Aí, obrigado. Sai a proteção da casa, você entra na casa. Você entra e vai as névoas junto com vocês. Já convidou? Que fácil. Vocês estão lá no porão da casa estudando, né? De repente. Rola aí 2d6, mas você já tem seus poderes mágicos, você também já tem. Se rolar 10, mais qualquer habilidade magia, você sente uma coisa esquisita, assim. Ah, mas rolou 10. Estou concentrado. Você tá concentrado, mas tá era. Você notou algo de estranho assim, na casa, uma presença. Opa, sentiu que é a mesma, isso? Você sentido presença de espíritos, de alguma coisa assim. Você sentiu isso? Você tá recebendo? Não tô percebendo nada. Não, não é nada daquilo, não. Não é nada daquilo, não, dessa vez, não. Não te chamei aqui pra isso. Quer parar com esse negócio? Não vai dar certo. Mano, sério? São os best friends, né? Tá, agora eu devo ter percebido. Agora eu percebo. Na hora que vocês percebem, vocês veem uma névoa descendo pela escada do porão, assim, ó, descendo primeiro. E na frente, correndo assim, pulando, maior de alegria, aparece a Val. É. Olha, gente, olha só quem apareceu aqui. Meu amigo. Meu amigo novo, olha, meu amigo. Ele tava brincando comigo, tá? Val, o que você fez? Pois é, vocês não quiseram lá. Achei um amigo na rua. Trouxe pra dentro de casa. Aí aparece o Javier. Tá descendo flutuando. Aí na hora que vai, chega lá, você quer o seu lance é o seguinte: você quer pegar o livro e ir embora. E matar todo mundo que viu o livro. É isso que você vai fazer. Tudo bem. Eu jovem, acho que isso me pertence. Esse não é da faculdade. Isso você não é da faculdade, que eu tive na faculdade. O pessoal da faculdade, a Ordem Palatina, roubou dos vampiros esse livro. Este livro me pertence. Ele tem o meu selo aí. Quanto das minhas magias eu já tenho? Hã? Quanto das minhas magias eu tenho? Tudo. Só que um ponto em cada um. Um ponto em cada um. Desperdiço de onde? Como que pertence? É o seguinte, meu cara. Tava na faculdade. Eu posso pegar esse livro de você de uma forma dolorosa ou de uma forma muito dolorosa? Qual você vai querer? Presta atenção aqui. Porra, eu tô precisando de ajuda aqui, pô. Tá pegando aqui o negócio aqui. Não. Então, eu tô indo na direção dele. Então tá bom, eu vou entregar daqui um pouquinho enquanto eu tô indo ali. Luz! Você soltou o negócio de luz. Você soltou o negócio de luz? É, o mais forte que eu consegui, porque eu tenho um ponto de luz já então. Que eu tenho aqui. Rola 2d6 mais 1 contra 2d6 mais 5 do. Contra vampiro, sei lá, não lembro que eu li aqueles negócios. Alguma coisa. 2d6 mais 5. Em vez de estudar, tava olhando os peitos dela e estudar, não sei. Da 16. Putz, tá. Na hora que deu o brilho, você conseguiu puxar a sua capa. Assim. Deixou assim. Old school, né? Puxa a capa. Mas você ganhou um tempo. Você quer fugir? Pode! Abriu um sorriso assim, tentar me dar dificuldade. Aí ele abriu o sorriso, a boca dele cheia de dente pra todo lado, assim. Aí eu joguei o livro nele e saí correndo. Joguei aberto nele assim e saí correndo. Saiu correndo? Pode, vai ganhar! Saí correndo. Beleza, vamos pegar e tentar pegar a volta também para subir. Então tá, então rola 2d6. Vocês vão rolar sempre 2d6 mais 3. Tá. Pra isso. Tirar 10. Eu também? Você dá 10. Não, deu 9. Deu 9. Meu Deus, 11. 11. Ih, não. Mais 3, deu 7. Então é o seguinte, Madeleine. É, você, o Taeron fugiu, saiu, chegou lá em cima. Não, aí se ela ficou, eu voltei. Se ela ficou, eu voltei. Não. Você tava puxando ela. Só que ela tirou 9, então ela tropeçou na escada e caiu no chão. Então vocês dois continuam lá. E a Val tirou quanto? 7. 7? Uma tropeçou na outra. Uma tropeçou na outra. Então vocês caíram, tentando subir, fugir na escada e caíram assim na escada. Ok? Aí. Você, o vampiro, você usa. O que você faz? Ih, faço qualquer coisa, mata todo mundo. Eu dou uma gargalhada, bem. Maléfico. Fica longe! É isso que você fez. Estou indo. É isso que você fez, gargalhou. Lentamente. Então tá. Em direção. Eu tenho meus poderes. Aí nessa hora. Criar as garras assim na mão só pra dar terror. Você tem super velocidade, tá? Sim, mas eu vou mas devagar nessa hora... pra dar o drama. Tá. Nessa hora, abre a porta lá em cima e. Você escuta o pai e a mãe da Madeleine falando assim: ei, queridas, chegamos, que essa porta tá aberta? Droga. Aí você consegue atravessar esse e chegar lá rapidinho, assim. Uhum. Entendeu? Sim, mas é porque a família dela é de caçadores, né? Não, são joalheiros. Ah, tá. Mas é porque é testemunha. Uhum. Entendeu? E a porta lá da rua tá aberta. Entendeu? E eles chegaram lá. Então aí você tem que escolher. Você ataca eles. Ou você foge sem ser visto. Ou você vai lá em cima e mata o pai e a mãe, fecha a porta e mata o resto. Nossa, seria o que um vampiro faria. Mas ele optou por gargalhar e andar devagar. Foi isso que ele fez. Então eu vou em cima de você. Só que você tá atirando o vampiro. Ótimo. Você vai em cima da Madeleine? Uhum. Beleza. Então você vai em cima da Madeleine. E você vai fazer o quê? Vai morder a Madeleine? Uhum. Fazer nada, ele tá gargalhando, foi o que ele falou. E foi, ele falou que ia devagar, pra criar, pra dar medo. Agora ele vai o barulho. Então ele vai rapidinho, aquele velocidade Dragon Ball, aparece atrás da Madeleine e morde a Madeleine. Nessa hora, você tá o que você vai fazer, Tyron? Eu tenho então um poder de fogo, eu vou fazer a capa dele pegar fogo. Faz a capa dele pegar fogo. É. A capa, sua capa começa a pegar fogo. Val, o que você faz? Eu vou gritar pro pessoal lá em cima. Você pode gritar ou você pode tentar atacar o... Vai popular em cima das costas dele. Se ele tá... Que tá pegando fogo? Tá pegando fogo, não. Vou morder a perna dele. Larga minha irmã. Tipo assim, você tá com medo, mas ele tá atacando sua irmã, você é tomboy, você vai e larga minha irmã. Não, é o seguinte, aí é o porão do joalheiro. Então, o joalheiro tem vários equipamentos, tem os martelos. Então vou pegar um equipamento, um negócio pontudo. Tá, então você pega um verrume, como é que chama? Eu não sei, né, o que é melhor contra o vampiro, nem sei o que ele é, né? Eu sei, já sei o que é, Não, você não sabe. Coisa porém, boa. Rola aí um D6. Se tirar acima de 3, foi na sorte. Porque é um joalheiro, lembra? O joalheiro tem prata pra todo lado aí. Tá. Entendeu? Ah, verdade. Acima de 3? Uhum. Deu 5. 5? Yes. Beleza. Então, é o seguinte, o seu pai tinha um bastão de prata. Uma goiva. Assim. Mas ele deve ter uma goiva de prata pra fazer coisa. É, uma coiva de, assim, coisa de prata pra bater assim, que é pontuda. É, né? Deve ter a pontinha pra esculpir coisa. Pontinha pra esculpir coisa. Você pega assim nas cegas, pega um e vai no pé dele e taca. Pô, na hora que encosta a prata, queima pra caramba. Pega assim, ela lá, aquela menininha de 6 anos. Pega assim, entendeu? E nessa hora, abre a porta lá em cima e aparece o seu pai e a sua mãe assim, na beira da escada. O que é isso que tá acontecendo? Não! Aí agora é a vez do vampiro. Não. E aí, Javi? Não. Você tá sendo voado. Madeleine. Aí ele tá sugando assim, o seu sangue. É uma modalidade diferente. Você vai ficar só desmaiando aí. Ué, não sei. Não. É o seguinte, no começo você sente uma dor muito forte, depois assim, uma coisa como se fosse um vinho te embebedando assim e tal. E aí, o que você faz? Ela vai botar fogo nele também. Vai botar fogo? Segura a mão dele assim? Vai segurar... cabeça dele, entendeu? Pelo cabelo. Pelo cabelo e taca fogo. E faz a mão pegar fogo. Isso. Tá, beleza. Frau! Se fudeu. O que você vai fazer? Caiu vai dar um shake off. Você pode dar um shake off com sua força sobrenatural. Tá, eu vou quicar ela pra longe. Mas tá preso no chão. Ou você dá um shake off, ou você tira o negócio e tá prendendo seu pé no chão. Não, o shake off é que sou, velho. Vai dar um shake off. Seu pé tá preso no chão, entendeu? Não, o negócio então... tá preso no meu pé. Não, ela pensou o pé assim. Pra ver que não. Não rolou. O cara tem super velocidade. Rola 2D6 no seu. O cara tem super velocidade. Todo mundo só. Não, rola ele, rola você. 2D6 mais 5. Deu quanto? Deu 9. 9? Você ficou com o pé preso no chão, mas você deu um shake it off. Você joga a Madeleine para um lado, a Madeleine bate com as costas na parede, rola 2D6. Se tirar 10. Nossa! Deu 11 com 3. Então beleza, então você não desacordou. Você bateu na parede, quebrou umas 3 costelas assim, perdeu bastante sangue, mas tá acordada. Também assim, tá doendo bastante. Taero, rola 2D6. 6. Bom. Nossa, beleza. Você bateu na parede assim, mas tá beleza. Boa, macho. E rola 2D6. Vai, vai. 7. 7. Mais alguma coisa? 7 mais 3. Mais 3. Deu 10. É. Beleza. Você rolou assim pra trás, assim. Arranhou um pouco o corpo, mas tá beleza. Tá uma vampira. Tá lá com o pé preso. Com o pé preso. A mãe da Madeleine. Vem com a mãe uma vassoura. Eu tô aqui. A Madeleine tá gritando pro pai dela. Pai, liga a fornalha! Agora que a gente dá um fim nele! Acende a fornalha! Ela vem com a vassoura. E vai bater com a vassoura. Eu vou rolar, mãe. Tá, beleza. Beleza. Ela tenta bater com a vassoura, você vira névoa e desaparece. Ah, fugiu. Mundão. Mundão. Agora é o seguinte, agora vocês ficam olhando, tá aquela névoa assim, aí escolhe Val, um pra matar. Val, desconvida ele, desconvida oh, ele. Fala que ele não é bem-vindo, fala que ele não é bem-vindo, fala que ele não é bem-vindo, fala que ele não é bem-vindo. Você não é bem-vindo aqui. Aí você aparece atrás do pai dela e... Não tô nada. E aí você arranca a cabeça. Você já viu isso no livro? Não sei, acho que não. Sei lá, por aí seus peitos. É o seguinte. Não, então me fala como é que você mata o pai e a mãe. É, arranca a cabeça assim. Tipo. Mas você é névoa. Oi? Ele aparece e arranca a cabeça. Você aparece e arranca a cabeça dela, do pai. E enfia as garras nas costas da mãe dela. Nu! Na frente. Pra sair os dedos. Arranca o coração. Beleza. Só que ele virou névoa e o livro caiu no chão. Yes. O livro tá no chão ainda. Aí a Val vai sair correndo com o livro. A Val agarra o livro e sai correndo. É. Então a Val sobe as escadas, porque ela é pequenininha, né? Rápido. E ela é tomboy da rua. Ela ia virar ladrãozão no futuro, né? É. Sai correndo assim, pela cima. Ela pegou umas aulas com o Heinz. Era o vizinho. O Heinz. É. Não, ele era o meliante da rua. Ele alugava um quarto ali perto. E de vez em quando vendia uma salsicha defumada na rua, assim, pra ganhar uma grana. Todos os pivés da rua conhecem. Ele era o ídolo dos pivés da rua, inclusive ele era o seu ídolo. É. Inclusive. Porque o Hans é assim, ele ficava assim com as adagas, assim, com as faquinhas, fazendo malabarismo e tal. Cortando. Quando você crescer, você queria conhecer ele. Tá. Ele vendia que o barro de bebida vendia. Ele vendia assim, ele tinha um barrilzinho assim, onde botava as. O Hans tinha um barrilzinho assim, toda hora ele precisa de uma pega uma olhada quase, toda vez que ele viu uma barrilzinha, eu grito pra ela que se ela me entregar o livro, eu prometo não matar a irmã dela. Nossa. Isso. E aí você sai lá pra cima, segurando a... Então você pega a Madeleine e sai lá pra, e vai lá pra cima. Deixa o Taeron tenta reagir. Não, já tô coragem demais pra ele, já tá saindo correndo. Rolou coragem demais pro Magrelin. Então você ficou lá embaixo morrendo de medo. Você tá aterrorizado. Então lá embaixo morrendo você de tá medo, paralisado. É. Paralisado de medo. Isso, exatamente. E você pega e segura assim o pescoço da. É assim que você vai lembrar desse evento no futuro? Fiquei paralisado de medo. Tá coragem demais pro Magrelin lá, meu filho. Só queria beijar a menina, agora cheguei ter uma filha pra matar ele, velho. A vida vale mais que isso. Que isso, bicho. Beleza. Então, isso é possível. Então tem um face-off na sala. Essa cena é o seguinte: você, a Val tá segurando o livro, né? Que é quase o tamanho dela. A Madeleine, você tá segurando a Madeleine. Pelo pescoço, assim. Na cintura. A Val. Você viu que ele quer o livro, você rapidamente pegou o lampião pra tacar fogo no livro. Mas aí você vê que seu pai e sua mãe estão mortos. Você ainda não tá entendendo que seu pai e sua mãe estão mortos. Você tá assim, tá com choque. E porque foi ele que matou. Mas ele tá com a Madeleine. Né? Então aí, faz aí. Então vamos agir aí e ver o que você decide. Vai lá. Vamos, garoto. Não tem a noite toda. Solte a minha irmã, senão ela teve esse livro. Entregue meu livro ou ela morre. A vida da minha irmã vale muito mais do que esse livro. Val. Então. Val, fuja. Leve o livro. Não. Eu já estou morta. Não, Val. Vou te deixar Val, aqui. Val, eu já estou morta, Val. Vai embora. Porque a família vai te matar depois. O cara não. Ele vai te matar depois, Val. Eu já estou morta. A morte está deitada nele. Ah. Fuja. Eu posso curá-la. Ele não pode, Val, não acredite nele, isso não existe. Vou dar um peteleco, né? Ela tá desmaiada. Ela pode dar, mas... Aí o... Fuja, procure pelo... Aí O Taero fugiu. O Taero fugiu. Antes dessa cena, voltando um pouquinho no tempo, fazendo uma volta no tempo, você entregou e tava contando. Você entregou o livro pro Taeron e tava contando os ouro que ele te deu. E ele te deu um tambo. Um tombo. Porque ele fez ele tem umas magias de ilusão, ele te deu 5 moedas de ouro. Ah. Fui ver na hora. Fui ver na hora, tem três. Desgraçado, te roubou. Safado. Fez uma magia mental dele, fez você acreditar que tava com 5 moedas. Na verdade é 3. Aí você voltou lá pra cobrar, porque ninguém passa a mão no ninguém cutelo. No cutelo. Ninguém passa a mão no meu cutelo. Você acabou de passar a mão no cutelo. Ninguém sacaneia o cutelo. Ninguém sacaneia o Heinz. Ninguém sacaneia o Heinz. Você porque você deu 5 moedas de ouro pra ele, só que 2 era de ilusão metal, entendeu? Ele tava contando na rua e falou, é sacanagem. Aí você voltou lá. Eu vou lá pegar. Você tira as suas adagas? Você usa cutelo mesmo, né? Ou adaga? Você usa adaga? Eu tenho cutelo sempre de reserva. Você usa tudo, né? Família. Você usa, não, mas você tem de tudo. Você tem adagas, tem besta. Vai ver, tá no fundo do bolso ainda. Ele só não achou as moedas ainda. Não quer nem saber. Então você foi lá. Na hora que você viu ele entrando nessa casa. Uhum. Né? Na hora que você foi ir lá pra essa casa, você viu que a porta tá aberta. Tem uma névoa estranha saindo lá pra fora. Quando você olha lá, aí você vê essa cena. Na hora que você tá entrando, você vê essa cena. Tá acontecendo. Entendeu? Cadê o baixinho do lado escondido? Hã? No cantinho? Não, ele tá. Ele, você porão, não tá vendo tá ele, não? Ele tá no porão, porque ele tá tremendo de medo lá embaixo. Mas você entra lá e você vê essa cena. Você vê um cara, uma menina sangrando a besta pelo pescoço, o cara segurando, ele meio que flutuando assim pra fora. Quando você abre a porta, o vampiro olha pra você. Que diabos! Opa. Você não fechou a porta? Não. Ele olha assim, você vê que o olho dele é vermelho e o Heinz. Assim, você já tem 180 anos, então mais de 60 anos nas ruas, e você eu sabe. Vi que você viu pelo olhar dele que ele vai te matar, entendeu? Ele não se me mandou, mano, vai me matar. Mas já tem algum item aqui ou não? Hã? Já tem algum item já? Não, você tem o que inventa e agora. O que você tem na mão? Você pode ter o que você quiser. Bom, você vendo com as adagas, né? Uma adaga, duas adagas e um cutelo. Tem uma adaga contra vampiro, anti-vampiro. Não, e tem essa. Tem uma adaga que três contra vampiro. Você tem uma versão contra o mal. Você quer ter besta de mal ou uma mega besta que você tira de fora? Peraí, deixa eu pensar aqui. Você tem aquela besta que faz assim, tem assim. Não, não, não, não. Tipo do. Gato. É. Você pode ter uma metralhadora besta, tipo do Van Helsing. A guerra que faz assim. Eu vou tacar uma adaga nele, que pra mim fica mais. Mais fácil que ele tira. Não vai tomar ação. Vou tirar a besta e atirar nele. Sei. Mas você vai você vai falar alguma coisa antes de tirar a adaga? Tipo assim, foi mal, tô indo embora, não sei o quê. E aí taca a adaga assim, você vai tacar a adaga logo de cara. É, não. Ele é um anão de poucas palavras. Na verdade, ele soturno fala pouco. Quando ele fala, ele conta piada sem graça. Muito bom. O Marcos contou uma piada sem graça agora. Que a gente conhecer. Agora, a gente conhecer. Essa pessoa vai falar, que merda. Foi aqui que pediram alho. Prazer de conhecer, vai com Deus. Então beleza, galera. Aí você vê. Então você vai tacar a adaga. Vou. Então rola aí 2d6. 2d6 mais destreza. Quanto te dão da adaga? Quanto te dão da adaga? Você quer fazer essa adaga ser mágica? A adaga é 1d6. Tá? Tá. E é 1d6 mais força. Tá? Uhum. Essa é uma adagona. Assim, é quase uma pequena faca. Sacou? Mas você pode fazer ela mágica. Acho melhor fazer mágica. Eu deixei todo mundo com coisa mágica. Assim. É, o que eu queria gastar. Coisa mágica, eu queria gastar mais habilidade pra mim. Ah, não sei. Não, tudo bem, tudo bem. Tá, vai lá, adaga normal. Um de adaga gigante normal. Pode ser? Pode ser, pode ser. Quatro. Mais cinco. Mais destreza. Tá, deu quanto? 7 mais 5? Isso, 12? 12. Deu bom, deu muito bom. Fala aí, 2d6 mais 5, você não tava esperando. 12. Foi em cima. Porque empate, defesa perde. Você tchuf, acertou na sua cabeça. Assim. É mais assim, uma distração do que. É. Porque isso não te mata. Realmente. Acertou na sua cabeça e te deixou mais bravo ainda. Entendeu? E aí, só que isso fez com que você solte a Madeleine. E aí, o que você faz, Val? Aí eu puxo a Madeleine? Não sei. Você taca fogo no livro? Você corre pra cozinha. Hã? Você corre pra cozinha, porque a Madeleine ela cai assim, então ela tá fraca. Corre pra cozinha, Madeleine. Você corre pra cozinha? É. E solta o livro e o lampião. Beleza, você solta o livro e o lampião e corre pra cozinha. O lampião cai em cima do livro, prá, e espalha aquele fogo pra todo lado, assim. Na hora que você vê o fogo dá aquele medo, hot shrek, né? Não. Tô usando os vampiros do vampiro, que é os melhores vampiros. Quer tentar agir antes. Hã? Madeleine quer tentar agir antes. Tá. Você vê que ele relaxa um pouco, assim, porque ele tá puto da vida com o Heinz. E aí? A Madeleine vai soltar um light na cara dele. Solta um light. Prá! Aí isso deixa... Porque, outra vez. Porque caiu o fogo... Uhum. Ela quer deixar ele tonto pra não conseguir fugir, entendeu? Mais tonta ainda. Mais tonta ainda. Tá. Você vira, você vê assim, de repente você não viu mais nada. Tá só aquele brilho forte e aquele cheiro forte de fogo, né? Quando você recupera a visão, você vê que tanto a Madeleine quanto a Val, vocês pulam pela janela. Uhum. Foda-se, pai. Ué, ele fugiu também, lá pra todo mundo. Não, aí lá em cima tá pegando fogo, tá, era. Você tá se movendo de medo e tá começando a entrar uma fumaça danada. O porão não tem saída, mas aí você problema. Começa a tossir. Não tem problema, me espera não, de fogo. Eu passo sei. No meio e... Mas você apagar. Começa a tossir. É isso. É, não. Entendeu? E aí, não, e aí tá lá, o fogo tá pegando fogo assim e tal. Meu controle, vou tentar virar a névoa pra sair. Pela janela que elas quebraram. Beleza, você pega a névoa, vai saindo, mas mesmo assim o fogo causa muito dano no vampiro, assim. E você sai com a névoa pegando fogo, aquela coisa assim, vira vampirinho, sai voando com fogo. E essa história, se ela é lembrada do dia que o vampiro fodão apanhou dos meninos. Beleza. Voltará. Beleza. Vocês viram quem é dele? A comunidade vampírica vai ficar sabendo falar disso. Assim, tá lá daí que vai contar. Tá lá pegando fogo. Né? E Rai, você viu essa cena assim? Na hora que você tá aquele fogo pegando assim, você escuta você vê uma silhueta no meio da fumaça saindo e sai assim perto de você, tossindo um pouco, e você vê que é o Taeron. Taeron, quando você sai assim, você vê aquele fogo pegando fogo assim, a casa tá começando a cair de tanto fogo e tal. Você tá, ó, tô saindo, esse que você vê é o Heinz olhando pra você com a cara meio brava, meio confusa com o que tá acontecendo. O que você fez aqui? Que a chapa é quente. Não me pagou, eu tava fora. Eu me olhando pra ele. Aliás. Senão você não vai sair. Eu não vou sair. É. Eu não tenho dinheiro. E aí? Você acha que eu te dei só 3 por quê? Eu aceitaria por 3, mas já que você falou 5, eu quero 5. Quero os 2, tá faltando aí. Eu te dou mais 2 se você entrar lá e pegar o livro. Que livro? O livro que você roubou primeiro. O livro tá pegando fogo, tá pegando fogo. Ah, é, aquele livro. Não, não vou querer não. Dá. Então eu podia, de repente, te pagar depois? É uma coisa de valor, né? Não, não. Fala pra ele assim, fica com uma dívida. Ele tá te devendo um favor. Beleza. Não. Depois você me paga. Eu sei onde você mora. Eu vou te cobrar depois. Tá bom, tá bom. Você quer botar uma marca nele? Fica com fica com esse. Esse é um poder mágico doido. Você põe uma marca. Onde o cara estiver, você sabe onde é que ele tá. Ó. Ó, esse é doido mesmo. Esse é doido. É ótimo pra assassino também. É, pois é. Tá, vou fazer isso então. Então, é vantagem nível 1. Não, a marca, você vira pra ele e fala assim, sei lá, do jeito que você quiser. Do 2000. Tem encosta, não, encosta nele assim. É. E aí, velho? Na hora, é só você encostar, é o toque. Você consegue fazer isso uma vez por semana. É que você fazer mais com item. Podia ser item, que você tá construindo mais com item a ficha. É. Do que a habilidade mágica. É. Pode ser. Corta ele, faz um cortinho nele com a sua adaga. Puxa, assim, não, é, encosta o cutelo. O cutelo é um cutelo diferente, uma arma diferente. Que é, só pra gente. É o poder que a família tinha pra achar os caras que compravam os negócios e não pagavam. Boa. Não, não, é só pegar o reflexo do cara no cutelo. Ah, isso é doido, hein? Ó, oh, que legal. Você pega o reflexo do cara no cutelo e fica. Você só fica com um por vez. Que aí é um bom limite. Uhum. Você consegue um por vez. Aí você quer saber onde que o cara tá, você abre o cutelo assim, cutelo, onde tá fulano? Aí aparece o mapa assim, pim, pim. É o Foursquare medieval. O melhor caminho pra chegar até ele. Melhor caminho, ônibus. De cavalo, de carroça. Evitar rodovias movimentadas. É. Não, é o seguinte. Não, mas aí você vai. Raio dele primeiro pra destravar, porque é o melhor caminho para pular. Vai ficar muito roubado no raio de um quilômetro. No raio de um quilômetro. Cutelo. Ok, cutelo. Então é só você pegar. Não, tudo bem, deixa eu só ver assim. Olha como é que você é bonito. Você pegou. Aí você captura ele no cutelo. Beleza. Aí ele pode ver o reflexo dele assim preso no cutelo. Não! Ele fez assim, deixa eu ver aqui, ó. Se bem que você tá bom, esquisitão. Né? Tá bom, esquisitão, beleza. Não, acho que não dá um risquinho, o risquinho é melhor. Aí, mas mesmo assim, fica o um negócio do cutelo, talvez. Pode ser. Pode ser. Tá, então você risca o cara. É. E aí a imagem dele ficou no cutelo. Que isso? Aí corta a sessão. Isso aqui vale dois peças de ouro que você fez aqui. Isso aqui? Isso aí? Rapaz, você vai pegar depois. Agora eu sei onde que você tá, né? Prendi a cabeça de malaco. É o anão. Saco, tá bom, pus meu capuz aí. Você sai, daí a casa derruba. Aí, vou dar um pulo de duas semanas depois. Tá. Você e sua irmã, vocês perderam. Aí o que aconteceu? Então eu criei vocês, o que aconteceu? Foi bagaçado. O vampirismo não começa a mexer com ela, não? Em 7 dias. Então já rolou. Até lá tá sendo. É uma semana depois. Leandro, está esquisito, o que está acontecendo? Não, esse incêndio foi um escândalo no Lepidstadt, o pessoal acha que foi ladrões, ninguém acredita a fala da Madeleine, nem acredita o que a Val fala de vampiro e tal. O pessoal acha que elas estão delirando por causa da fumaça, ok? Então, foi para vândalos. A polícia está atrás de um anão mal encarado, assim, que viu, cheio de cicatrizes no rosto, que foi visto na região, mas ninguém sabe como é. O pessoal da rua acha que foi o Heinz, o pessoal fica com medo de falar que foi o Heinz, porque o Heinz pode matar o povo que acusar ele. A Madalena já sabe um pouquinho sobre o vampiro. Isso. Ela já sabe que ela vai virar em 7 dias e que não vai ter nada. Isso, você já começa a ficar sem rua, sem e tal. E o Javier, antes de ir embora, falou assim: eu venci mesmo perdendo. E foi embora. E não tem nada que ela possa fazer para evitar isso. Não tem nada. E ela começa a escutar a voz de Ravira, assim, venha. O que ela quer fazer nesses 7 dias? Seja livre. Aí ela começa aquele esquema de vampiro, já começa a achar a noite melhor. O que ela quer fazer nesses 7 dias? Ela começa a olhar pra Val e começa assim, dar vontade de olha pra Val e pensa assim, num bife acebolado. Tão quentinha essa pele dela. É, começa a ver as veias dela pulsando, assim. Ela vai tentar nesses 7 dias arrumar um lugar pra Val ficar, entendeu? Aquela tia. Mas você quer ficar com a Madeleine. É. Porque agora vocês estão sem paz, agora. Taeron achou que limão que era a situação toda tá evitando ela na faculdade. Tipo assim. Então vamos fazer assim. Tá evitando Taeron, velho. Taeron deixou ela pra trás, cara. Achou que limão. Fugiu, tá igual uma menininha de fazer. Aí, Taeron, você acha estranho que a Madeleine não tá indo lá na universidade. Ela não tá indo. Ela parou de ir nas aulas. É, teve o funeral, a Madeleine, só a sua tia te levou no funeral. Uhum. A sua tia não, você não tem negócio nenhum. Quem pegou você foi o professor Lorimore. Ah, é verdade. E o professor Lorimore pegou vocês duas, entendeu? Ele analisou esse seu negócio assim, ele tá achando estranho e tá observando você. Ela não vai ficar lá. Agora que a Madeleine tá. Que a Val tá com ele, tá segura? Isso. Ela não vai ficar lá, não. Ela vai fugir. Isso. Você escuta o professor Lorimore virando assim, conversando com a Val, fala assim: Val, a sua irmã, ela tá muito doente. E nós vamos ter que levar a sua irmã lá pra universidade, onde ela pode ser melhor tratada. Ok, ué, tudo pra ajudar a Madeleine. Sim, lá ela vai ser melhor tratada. Tá. Ok? Okay. Então, agora você vai ficar aqui com a Lucille aqui, que é a minha criada Lucille. Uh-huh. E mesmo se você escutar gritos, não se incomode, que é para o bem da sua irmã. Aí você vê que ele pega assim várias correntes com umas algemas assim, e junto com ele tem mais uns quatro caras com um hobby. É um hobby meio púrpura assim, fechado com um medalhão assim de escaravelho, e eles pegam esses correntes. Madeleine, você que está lá no quarto, você com o seu ouvido assim, que está escutando tudo, você escuta isso tudo, escuta o som das correntes. Pula para a janela. Quando você vai pular para a janela, você vê que flutuando lá fora está a Ravir. Oh. Olhando assim para você. O que você quer? Você. Aí você olha para ele e você sente assim uma atração tremenda assim por ele. Assim. Não, ele matou o papai. Você sente isso, mas ao mesmo tempo você vê que quando ele fala aí, você não consegue resistir. Você tem um desejo obsessivo de obedecê-lo. Entendeu? Você sente ao mesmo tempo esse ódio dele e o desejo obsessivo de obedecê-lo. Porém, entram os caras lá da Ordem Palatina na sala, né? E você tá lá na janela. E a Val, que você não obedece ninguém, você sai fora da Lucille, que tá te agarrando, e entra lá na sala também. Então agora a cena é essa. Você tem que decidir, ou você fica com a Val, ou você vai com o Ravi. O Ravi tá flutuando lá fora. Não, ficar ou não vai ficar, porque os caras já estão com corrente, os grilhão, ela sabe que vai dar merda. Ela vai com o Ravi. Mas aí ela diz que você vai falar alguma coisa pra Val? Não vai, falar. Madeleine, não vai embora. Eu já estou morta, Val. Tá não. Fique, tá não, cresça, Madeleine. Seja uma boa menina. Você é minha irmã. Aí o professor Loi morre. Não, peguem-na. Eles vão lá e eles começam a tentar agarrar você. Aí nessa hora o Ravi, você entra lá e... arrebenta a janela lá. Você arrebenta a janela e você mata os dois, assim. Beleza. Tá? Ele arrebenta a janela e com um golpe assim, ele decapita dois assim, começa a cair sangue pra todo lado assim. Não, pare, eu e aí ele olha pra Val pra matar a Val assim. Pare, eu estou indo com você, vamos agora. Então vamos. Mato mais um, só pra... Tenta puxar a Val assim, tá aquela sangueira. Não. A Val tá tentando pular lá pra fora. Tchau, Val. A Val vai correndo atrás da Madeleine. Não venha, fique aí, Val. Ela pula pela janela. Pula a janela, sai correndo e tal. Pula a janela e cai lá no meio da rua, assim. Numa... Não, cai, não, embaixo, o que que tinha embaixo? Tinha embaixo, tinha a venda. Não! A venda de linguiça e salsicha do Heinz. Você cai em cima do meio do Heinz, assim, ó. Ô BH, essa rapida. Ô BH, essa é minha destaque, assim. Ô BH, essa é minha destaque. Cai em cima, você, pô, what the fuck, Zé? E aí você sai no meio da salsicha, assim, com a salsicha na cabeça, aí gritando. E a Madeleine vai voando junto com o Ravi, né? Ela vai sendo carregada por ele, cara. Ainda não voa. Tá, vai sendo carregada, exatamente. Aí, fecha a história aí da Madeleine. Aí você levanta assim, chorando, vendo, né? Tudo. Chega o professor Lorimor lá embaixo, assim. Eu que tinha medo dessa salsicha lá, né? Nem que assim, cadê minha salsicha? Pega salsicha, coloca no Você vai reclamar? Vai estar reclamando? Aí o professor, não, meu senhor, toma aqui. Aí dá umas 10 peças de ouro. Assim. Muito mais que vale 3 meses de salsicha. Toda banca. Menina. Gente, pô, outra coisa. Não fique assim. Aí. Não fique assim. Eu sei que agora você não tem ninguém, você está chorando muito. Não fique assim. Eu tenho uma proposta para você. Você pode aceitar ou recusar, Val. Que bom, né? Eu vi que você, pelo que você me contou, Você é imune ao poder dessa criatura? É, parece que sim. Dos vampiros. Você quer se vingar desse vampiro que roubou a sua irmã? Quero. Olha, essa sua decisão, eu sei que é uma decisão muito séria. Eu posso deixar você com... Lucille vai levar você para uma nova família, longe daqui de Lepidstadt, para uma cidade muito boa, que não tem nenhum tipo de problema, chamada Ravengro, no sul. Eu tenho amigos lá que podem cuidar de você. Ou você pode ficar conosco e eu te preparo para você destruir essa criatura aborrenta, que é este Ravir, que eu estou atrás. Há mais de 400 anos, a Norte Paratina está atrás desse vampiro. Eu aceito. E do mestre dele. Suspeito isso, auto falha do cara. Mestre dele. E do mestre dele. Como é que ele chama? Como é que ele chama? Eu vou matar esse vampiro. É o mestre, o senhor de todos os vampiros. Mas até hoje não descobrimos a sua identidade. Mas Ravir é um dos seus... É um dos seus... Capangas. O cara oferecendo pra menina de 6 anos. Você quer se vingar dele? É. Agora é fudido. Você quer? Você tem essas duas escolhas. Uma vida normal, longe das trevas que consumiram e mataram toda a sua família. Não, eu quero uma vida nas trevas. Uma vida normal, segura, feliz. Eu quero salvar a Madeleine. Sem preocupação, Madeleine, sem riscos. Eu vi que depois... Essa desgraceira de vida. Eu vi que depois de todos esses traumas todos, a luz, aquela alegria que você tinha de viver, desapareceu em você. Não existe mais. Agora é apenas um vazio. Meu coração virou pedra. É uma criança alegre. Agora só tem vingança e... Onde vingança é amargura. Amargura. Bem. Sou um poço de amargura. Pois é. E eu não queria dizer, mas o culpado disso, de tudo que aconteceu com a sua família, foi a sua irmã. Por quê? Porque ela roubou... O cara é um monstro, dá pra botar um livro contra a irmã. Ela roubou um livro muito poderoso. O livro que poderia nos ajudar a acabar com todos os vampiros de Ela roubou. Até hoje nós não sabemos quem entrou lá e quem roubou esse livro. Mas eu sei que foi ela, pois ela é que descobriu esse livro. Ela descobriu nas minhas anotações. Eu dei uma analisada no diário de Madeleine, estava escrito lá. Ela disse que um tal de T ou iria ajudar. Que era um idiota que acho que gostava dela e que achava e que ela usava ele mesmo e sabia que não ia gostar. Mas você nunca foi saber. Mas ela não fez por mal. Esse é o segredo, mas a Val sabe, né? Ela não fez por mal. Ela não sabia o que tinha no livro. Ela não sabia que estava fazendo uma coisa horrível. Leia o diário dela. Tô lá fazendo meus peitinhos, assim. Aí no diário dela, no diário de Madeleine, estava escrito que o sonho da Madeleine era a imortalidade. E ela tinha o sonho de se transformar em vampiro. Não, rápido ainda, né? Pra manter a beleza. E ela tava se correspondendo. Ó, plot twist. Ela tava se correspondendo há alguns meses com esse tal de Ravir em Cali. Você fez esse drama todo pra virar vampiro? Por que a cara de surpresa que ela fez então quando ele apareceu? Porque a combinação não era de matar os pais dela, sacanagem. Aí foi sacanagem. Ela não combinou isso com ele. Mas que a única coisa. A única coisa que ela ainda tinha dúvidas é se ela levava a irmã Val para ser imortal com ela ou se ela deixava a irmã Val sozinha. Mas que ela sempre odiou os pais. Porque os pais dela queriam que ela fosse uma vendedora de joias ao invés e ela queria que ser eles. Uma vampira. Cara, só não tem coragem pra falar. Só fraude pra explicar isso. Eu vi essa mente. Eu vi o seu ela ser imortal e viver para sempre com o Ravir, o bonitão da Balachina. Não tá na minha mente com você. O vampiro bonitão. O Ravir ele tem a cara do Gakt, só que ele não é oriental. Ele é ocidental com a cara do Gakt. Tá. Tem cabelo. Tem cabelo assim. Não, é lambido. Até lambido, né? Aí você descobriu que toda essa desgraceira foi por causa da Val. Mas os meus pais não morreram. Mas você não sabe, os dois capangas que ajudaram ela, não tá escrito no diário, entendeu? O diário tá só assim, eu vou falar com aquele idiota que ele vai resolver e roubar esse livro que pra mim. Inútil. Que inútil. Mas os pais... Aquele magricelo olhando com os olhos. Os meus pais morreram por causa dela. Fica tipo assim, pedindo que tá lendo e olhando pro lado. Aquele idiota acha que eu não percebo isso. E aí, né, o interlúdio assim, né? A Madeleine vira pro Javier, né, e fala assim: droga! Se não fosse aquela minha irmã desgraçada, ela queimou o livro. Não sei o quê. Aí você fala pra ela, o mestre vai ficar muito pé da vida com isso. E tal. Não, mas eu tentei, você viu que eu tentei. Eu vi. Beleza. Aí começa o seu treinamento na Ordem Palatina. Você treina desde os 6 anos nas mais variadas artes marciais e treinando como matar monstros. Os treinamentos são feitos nos subsolos da Universidade de Lippstadt, que tem praticamente uma segunda universidade lá embaixo, com várias outras crianças. Várias crianças morreram no treinamento. Você e mais uns 3 caçadores foram os únicos que sobreviveram. Né, cool. Eu só tava na faculdade cool, mas tinha que faculdade não tem outros caçadores. Deixa eu botar aqui. Então, mais os 3 caçadores. Então, quais são os outros 3 caçadores? Ferdinand. Muito bom. Ferdinand. Simon. Que ele só veste de branco. É o branco, né? Só veste de branco. Simon Belmont. Julio. Gostei. Julio. Ele veste de vermelho. Uh-huh. Eles são de cada um de um lado do mundo, né? E o terceiro? Wong. Wong. É tipo de cada lado do mundo. Wong é um oriental. Wong. E ele usa laranja. Tá. E você usa preto. Isso. Laranja. Eles vêm, então é por isso que você usa preto. O Julio tem até aqueles chapeuzinhos assim, ó. Ele tem aquelas bolinhas penduradas, aqueles chapeuzinhos. Ele usa um florete assim, né? Julio, Ferdinand e o Wong. Ótimo, já tem os meus personagens aqui. Vai virar tudo inimigo. Maravilha. Então vamos lá. Maravilha. Então, aí. 10 anos depois, né? Que é o clima da. Aí você volta, você lembra de todas daquela quantidade de monstros que você já matou indo nas vilas, assim, o Lorimar, o Lorimor, ou então outros membros da Ordem Palatina, eles falam, ó, Val, vai no lugar tal que tem um lobisomem lá matando todo mundo, então você vai lá e mata. Você fez isso várias vezes, né? E aí. A cada desgraça que você veio foi ficando cada vez mais amarga. E aí volta, tá andando lá no cavalo, você relembra isso tudo, assim. E você pensa, né, quando que você vai conseguir achar a vagaba da sua irmã? É, mas fazer um negócio. Mas tem esse ódio no coração até hoje? Que isso, supera, filha. Não, vou esperar nunca. Supera, filha. Vou esperar nunca. Desapega. Vai conversar com a Dora? Não, que a Dora. O Ben virou pra Dora e falou: nunca? A Dora o quê? Não, tipo, se ela tava pensando na vida, assim, olhando longe, a Dora tava assim olhando, tentando imaginar o que ela tava pensando. Agora. Então você acorda e ela tá assim. E aí? Sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Eu tô no cavalo. Ela tá dando do lado. Ela tá dando de costas no cavalo. O ar é livre. Beleza. Não precisa nem olhar pra nada. Então vocês param assim, né? Porque pra chegar até em Tam Rivena vai ser umas 2 semanas de cavalgada. Nossa. Tá? Então aí, passa alguns dias, vocês param. Então vamos fazer uma cena lá do acampamento, assim, né? Então... Você chegou a falar, tá? Da licantropia pra galera ou não? Não, não, na verdade eu nem pensei mais antes. Não esqueceu, o Dito nem esqueceu, fechou. Esqueceu o quê? Não, lembrei. Lembrei. Da do seu ponto de vista. Da licantropia, na verdade. Que aí a gente vai subir um ponto de vantagem. Aí eu tava pensando em colocar ela, tipo, fazer a quest pra curar. Mas na verdade deixar a parte dela, entendeu? Deixar a parte da licantropia. Ou ela funcionando, controlada. Não, se fechar a quest. Fechar a quest aí pode ficar controlada. Porque aí eu vou gastar o ponto de vantagem que a gente vai comprar agora, eu vou gastar em licantropia. Ótimo, você ótimo. Pode, de repente, vai ter algumas características, assim, talvez. É, não, vai ser virar um bom. É um bom, né? Poder virar lobo, por exemplo. É forma alternativa, né? Isso. É, doido. Pra lobo. Esse doido. Pra águia. Não sei. Licantropia. Podia ser pra meio lobo. Ah, entendi. É. Beleza. Então vamos lá. Aí vocês estão sentados, vão acampar, o pessoal para. Assim, quem vai fazer a fogueira? Não sei fazer uma fogueira. É que eu sei fazer uma fogueira. Oi? Oi? Vocês vão comer o quê? Alguém junta uns galhos aí, por favor. Vocês vão comer o quê? Vão comer ração ou vão caçar alguma coisa? Pra dar uma variada? A Laura vai caçar, vai buscar frutas. É, pontos de vida e pontos de energia. Pontos de energia não sei se eu vou ter, né? Mas pontos de vida. Quanto que foi? De energia. Foi 15 reais? Também, né? Quanto mais? Não lembro como é aumentado. Peraí. Não, PV é o seguinte. Deixa eu ver quanto que foi. 49? Mas eu tenho mais 10 aí. Então. Ah, você tem mais 10. Então é, eu acho que é 20 mais constituição mais força, não foi? Acho que é. 20 mais constituição mais força, pode ser. Deu 24 no meu. Deixa eu ver. Não, o meu é 25 e eu tenho PE ampliado. No meu bateu. Não, PV. Ah, PV. Tá ok, não. 20 PV. Mais constituição mais força. Bateu com o meu também. É 20 mais constituição mais força. Tá certo. Tá, 20 mais constituição mais força. Ah, é, porque a Val tem quantos de vida ampliado? Não, é o ponto de vida, é isso, com certeza. Ela tem 32 porque tem ponto de vida ampliado. Você também tem. Também. Ok? E ponto de energia? Ponto de energia é o seguinte, você tá lutando, você gasta. É, usando habilidades especiais, você tem ampliado. Tem habilidades especiais que gasta ponto de energia. É isso mesmo. Então é 15. Depois de uma rodada de combate, é um ponto de energia que vai. É, golpes especiais, gasta ponto de energia. Entendeu? E como é que calcula isso? 15. É 15. Pode comprar ou ampliar. Inclusive, estou muito feliz. Tem vários grupos de mais 2D6 no Brasil. É, a gente jogando. Recebi, teve um evento que o povo fez com mais 2D6. Tem comunidade no Facebook do mais 2D6. É só elogiando muito o sistema, viu? Tô feliz da vida. É porque ele é maleável. Isso é legal, porque ele é maleável. Assim, né? Porque essa semana eu recebi. Teve um evento, o pessoal fez um review. Legal, doido. Porque maleável dá pra você jogar qualquer coisa. Uhum. Né? Tô feliz. Não, maleável no sentido é isso, por exemplo. Sabe? Eu posso escolher perícia que eu quiser, inventar que eu quiser. Inclusive, o sistema agora tá pra galera. Porque a comunidade lá, eu vou pouco. E o povo já tá fazendo regra alternativa. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, vamos lá. Então, vocês vão comer ração... Não, a gente vai comer coisas da floresta. A gente tá na floresta. É, tá cheio de comida na floresta. É, a Dora tá pegando um monte de coisa. Carne que é bom, ninguém consegue caçar. Pelinho, a Dora vai pegar raízes, que a Dora vai fazer um ensopado de raiz. Yes. Ensopado de raiz. Temperado com frutas silvestres. Entendeu? É um molho agridoce, entendeu? Fica assim. Pois é, aí o Octavio faz, se o Hans, né? Se o Hans estivesse aqui, ele ia gostar, né? É. É, pois é, eu não sei se eu gosto dele ainda, mas... a gente pode fazer pra ele, se a gente encontrar com ele algum dia depois. Tudo bem. Beleza. Aí você tá caçando, procurando as raízes, né? E aí que você escuta, você começa a sentir um cheiro, assim... De carne defumada. Cheiro bom, assim. Aí você escuta um barulho assim de umas panelas batendo. Alguém tá caminhando assim na floresta, indo numa trilha. E dessa pessoa vem um cheiro assim de linguiça defumada, assim. Ela tá andando? É, ela tá, você tá no meio da floresta, assim, é. Né? É o fono na floresta. Então tá andando. Isso. Eu vou esconder numa árvore. Você esconde numa árvore e você vê. O que, que você vê? Faz a descrição. É, você vê um anão baixinho. Mais um anão. É, cinzento, usando roupa de couro, assim. Ele, né? Ele é cinzento? É, ué, não. É, não, não, não, é cinzento. Ele é meio do Ergar. E usando mais roupa de couro, só que um pouco mais leve. É, tem adaga, faca guardada, cutelo andando e a salsicha, né, que ele vai carregando. Não, um monte de salsicha assim, sai da na verdade, eu tinha feito uma desvantagem que eu tinha inventado aqui. Ele tinha que fazer salsicha pra poder comer. Tipo assim, ele tinha que fazer um churrasco todo fim de semana. Porque ele gostava de fazer. Tinha a mania dele. É. Tinha que ser, chegar só comigo. Ele começa endoidaço no fim de semana, ele vai começar o salsicha. Somente o cabelo dele. Careca, tem cabelo. É, ele tem cabelo, o cabelo dele é tipo do Guilherme, assim. Branco de Guilherme. Branco de assim. Tipo do Guilherme. Os do Egars, eles têm um olho branco, entendeu? O olho deles é tipo de. De cabelo branco também? É. Eles têm cabelo branco e olho branco. Tem isso aí, tipo do Guilherme. Tá. E ele tem aquele olho branco. Assim. Barba. Você vê andando e aquele cabelo tipo. Não, era barbona, barbinha, manhã. É, eu tinha feito um bigodinho, tipo, Salvador Dalí, assim. Salvador Dalí. E o cabelo assim. E o cabelo assim. Beleza. Ela já ficou mega, mega curiosa, já pulou na frente dele. Beleza. Oi, aí. Eu sou Dora, e você? Nossa, sua pele é cinza, que estranho. O que você é? Eu conheço os anões, você não é anão. O que você tá fazendo aqui? Onde você vai? Como você chama? Salsicha. Oi, salsicha. Eu sou a Dora. Tá cheiroso esse negócio que você tem aí. Ah, falando em cheiroso, você quer comprar isso um pouquinho? Isso é salsicha? Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, não, eu até tenho, mas não tá aqui. Tá ali com meus amigos, você quer ir lá? Isso. A gente tá fazendo um jantar. Um salsicheiro. Ah, é? É. Ué. Vem com a gente pode comer. Salsicha? Você é cinza? Sou. Salsicha? Então vamos, salsicha? Vamos lá. Eu vou. Ela é meio agitada, ela não consegue manter uma vida de raciocínio. Déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção. Bom, então. Você tem seus amigos? São muitos? Eles gostam de salsicha? Eu não sei, hein, salsicha. Deve gostar. Vamos lá, a gente descobre, pergunta pra eles. Vocês vão te conhecer? Como é que vocês vão saber se eles vão gostar de salsicha? Né? É. Eu não sei. Sabe os gostos assim? Bom, ela vai cantarolando, ela vai correndo cantarolando. Tem quantas pessoas no seu grupo? Vocês estão acampando? Então, a gente era um monte, mas aí tinham dois anões e um anão ficou pra trás. O anão fazia cerveja, que o anão fazia cerveja achava que era elfo. Eu não entendo o anão que acha que era elfo. Mas aí o anão que acha que era elfo e tinha o outro que é primo dele, que é o outro anão. E o outro anão. E a gente escutando o vinho da floresta, assim, né? Ele tem uma caneca, entendeu? A caneca que faz cerveja, mas o outro anão fazia cerveja de coisa, de comida, com cerveja de flor, cerveja de raiz. Noctoso. Noctoso. Senhora. Noc medo. Dois carinhos. Tá. Mas bom. É o cutelo. Que medo. Ai, escutelo. Parece que a gente ataca. E aí, é isso, você apareceu esse cara na floresta, eu ataco. Mas aí agora tinha dois anãos e agora tem mais um anão só. E agora com você, você é anão? Sou. Você, você é cinza. Você caiu numa lareira, numa fogueira? Por quê? Você é cinza. Anão que faz cerveja? É, o anão que faz cerveja aqui, né? Interessante. Bom, Dora, você vai chamar todas as moças nessa floresta, Dora. Você lembra dele. Tudo que ele coloca lá vira cerveja, entendeu? Não, é. O outro que faz cerveja, o outro anão. Mas o outro anão, eu não sei, ele é legal, ele é chato também, aí eu tenho muita certeza. Mas ele é bacana, no final das contas ele foi legal, eu gostei dele. Mas assim, não muito, ele achava que ele era elfo. Eu não entendo as pessoas que acham que elfos que são elfos, entendeu? Qual a diferença do elfo e anão? O elfo é diferente, o anão é diferente. Você não é não, você não fez o que você é. Alguém ocupa ela, pelo amor de Deus. E a gente chegou. Tá chegando, a gente tá ouvindo ela falando. Andando e falando. Vendo? Eu fui pegar a graveta. Aí tá chegando. Hoje. Vocês veem a Dora, a elfinha pequenininha chegando com. Gente. O nome dele é Salsicha. Ele é cinza, ele é anão, mas eu não acho que ele seja anão. Mas olha só que legal. Você ele achou alguém na floresta? Que é isso, que Dora? Pode ser alguém perigoso. Aí, Val, aí você olha e vê. É o Eu também conheço a porra do raio. Eu tô encapuçado. Tem 10 anos, né? Mas ele guarda. Não, tá me devendo. Tô encapuçado. Vai marcar até hoje. Nunca mais marcou ninguém no cutelo, é isso, 10 anos. Tem que ser um pouco pior esse negócio. Ele tem que ser pego depois da cidade, achando que foi ele que incendiou a casa. Foi preso e torturado por estar descobrindo. É, justamente. Aí eu não entrava no grupo, não tava. Podia morrer. Mas você vai assim, agora você vai entender com essa. Raiz, o que você tá fazendo aqui? Nessa é salsicha. O nome dele não é salsicha. É salsicha? Pode me falar. Acabou de me falar. Peraí. Você não reconhece ela. Não, porque ela. Uhum. Você cresceu, viu ela com 6 anos. Pois é. Aí você vê uma mulher toda vestida de couro preto, com caveira pra todo lado. Todo lado. Branquela total. Gótico anos 80, assim, com cabelo assim, pretão assim. O bico tem caveira, um chapéu assim com uma caveira enorme, assim, você bate lá no olho, assim. Ela tem lápis no olho. Tem lápis no olho e ela tem uma espada cruz nas costas, assim, ó, que gigantesca. Então chega. Uau! Legal. Ai, você não tá me reconhecendo? Eu sou a Val! Val? Que Val? A Val! É. Lá dos pivés da rua? Dos pivés da rua, lembra? A gente ficava jogando pedra, quebrando as vidraças. Os pivés ficavam lá. Você ensinava a gente a usar adagas, a jogar faca nos outros. Nossa, você cresceu. Pois é! Nossa, e você não tem tanto. Cresceu. E aí, o que você tá fazendo por aqui? Não, de sempre, procurando ingredientes novos pra fazer mais linguiça. De sempre. Matando pessoas, assaltando o. Você inclusive indo pro RP de status pra vender. Eu pensei o seguinte: eu tava indo cumprir uma missão, ou matar alguém. Um assassinato. Nada básico, assim. Mas você não era assassino naquela época, era? Eu era já, ainda bom. Eu era já. Pequenas. Aspirante a. Aspirante a. Olha, interessante. Vocês são amigos? Nós somos amigos. Eu vou chegar lá reclamando. Que barulho era esse? Vocês estão querendo atrair todas as criaturas da floresta? Porcaria. Olha, achei o anão. Mas ele é diferente, ele é um anão. Diz que é cinza, aliás, diz que é anão. Eu tô lá com o capuz, né? Eu tô sem nada. Qual que é o sobrenome? Stone Cup. Caneco de pedra. Caneco de pedra. Viu? Você lembra do seu primo cachorro? Rolou uma tensão aqui, eu tô sentindo uma tensão. Heinz, motivação pra você. Em todos os reinos, que você faz parte da Assassin Network, a rede dos assassinos de Ultramar. Você é membro da guilda, tudo e tal. Só que em todos os reinos, a guilda os assassinos de todas as guildas estão sendo mortos. Destruídos, as guildas estão sendo destruídas. Mas os assassinatos de aluguel continuam sendo feitos. E realizados por uns caras estranhos. Uns monges que vestem totalmente de preto, assim. Dizem. E que tem como símbolo uma. Rosa. Não, é. Como é que é? O símbolo é uma caveira. Com uma faixa nos olhos, assim. Uma caveira vendada? Uma caveira vendada. É vendada? É. Ou é sem. É, uma caveira vendada. Ele tem essa faixa nos olhos. O povão, no submundo, o pessoal chama eles de necromonges. E parece que eles estão assumindo o controle da rede assassina. Aí o seu mestre assassino. O chefão lá de Lepidstadt, ele chama de. O nome dele é. O Caolho. O Caolho, que é um. Ele é um. O chefe dos assassinos monstros. Ele é um. Desenvolveu esse sentido. Não, eu vou botar uma raça que ninguém usa. Ele, o líder... Que nome? Não, ele é um kobold. Boa. Ah, bosta, cara. Vou levar um kobold. Um kobold caô. Eu não tava de matar o gás. Só que ele tem nível 20, né? Então ele tá sem nível 20. Então... Mas é um kobold. O problema não é ser um assassino nível 20, ele ter chegado. Calolho, é um kobold. Kobold, mestre dos assassinos. Boa. Era legal se ele não fosse caolho de verdade, Zé. Não, ele é caolho sim. Ele é tão foda que ele só se finge de caolho, porque senão ia ser muito fácil. Não, inclusive ele é caolho e toda hora o negócio dele tá num lado ou de outro. Assim. Muito bom. Ele é caolho só pro estilo. Inclusive ele é todo flamboyant. Inclusive ele é todo assim. Ele é que nem aquele mafioso chinês do se beber num case. Você assistiu o primeiro? Aquele mafioso chinês? É o Sr. Cheng. É o Sr. Cheng. O nome dele é Sr. Cheng. Caolho. Caolho Cheng. Ele fala assim! Tá, só não porque se chama que eu sou baixinho. Porque ele é bem mais baixo que qualquer outro. Porque eu sei, cara, do mundo. É lógico que ele tem dois trolls de guarda-costa, né? Que andam sempre com ele. Só pra aparência, né? Que ele pode matar. O nome dos guarda-costas dele é Troll. Troll. Troll, muito Troll 2. É só Troll, chamamos. Não, ele chama Troll. O que vem atender é o que vem. E ele tá muito pé da vida. Tá. Nossa, tá pé da vida. Quer detonar com esses caras. Necromonge. Aí ele mandou, assim, uns 12 assassinos pra acabar com um necromonge que entrou na cidade. O necromonge matou os 12. Esses caras são muito pau-pereira. E aí você foi em Ravengro. E isso é o seu background, né? Você revela se quiser ou não. Você foi em Ravengro porque foi dito que havia necromonges em Ravengro. Eu jogando a pedra. É o toque dos necromonges. É o toque dos necromonges. Que havia necromonges em Ravengro. Aí você foi em Ravengro e descobriu que os necromonges já saíram de lá e que eles acabaram matando e causando o maior caos total lá. Chegou uma turma lá na cidade e conseguiu resolver esse caos. E aí... Entendi. Você descobriu que essa... Tentando seguir o rastro próximo, né? Um antipista que me deram, uma coisa assim. Exatamente. A Kendra Lorimor, você, utilizando as suas habilidades de ladrão e de conversar, passar a manha... A manha? A Kendra Lorimor, que era filha do professor Lorimor... Ela conta pra você dos heróis, né? E diz pra eles, e diz que eles estão indo pra Leipzigstadt investigando o paradeiro desses necromonges. Esses necromonges, eles roubaram um fantasma, a essência de um fantasma, lá da prisão de... Na prisão de... A prisão Harrowstone, eu quase falei a prisão do Gladstone. Pode ser também. A prisão do Gladstone. É uma prisão meio assim. Onde tudo pode acontecer. O cara tá atrás jogando WoW 24 horas. Então é isso, que aí amarra você bem. Beleza. E é o seguinte: o Mestre Chang. Chang é o kobold que se acha que é um chinês. Inclusive ele veste bem de chinês assim, entendeu? Que bigode sim. E tem um chapeuzinho. Aquele chapeuzinho. O bigode é falso também. É um kobold metido a Fu Manchu. Ai, que massa. Ai, demais. Ele falou que quem conseguir acabar com esse problema dos necromonges, ele dá o controle da parte sul de Ustalag. No. Bom. Inclusive em cada cidade tem uma guilda de assassinos, você pode entrar em contato, você tem esse. E cada cidade tem um líder dos assassinos que é tão peculiar quanto o Mestre Chang. Eu tô pensando aqui nas raças menos utilizadas. Inclusive, em Califas, o Mestre dos Assassinos é um cubo gelatinoso. O nome dele é Glo. Você não ressuscitando Dragonborn, tá bom. Glo. O nome dele é Glo. Já se nos envolvindo. gente. Imagina aquele monte de assassino assim. E o Glora, velho. Esse é o mesmo, só entende. Quer saber como é que ele fala. Ele fala. Vai fazendo assim e quem não obedece ele, ele pula em cima e derrete o cara. E aí é a lição pros outros. Muito bem. Então, massa, aí que você chegou, Val. Pois é. Mas aí, como é que você tá? Pois tal. Sei. Pois é, Val. Eu soube da tragédia da sua família e. Bom, foi uma tragédia. Pegou fogo, vocês vão morrer. Eu soube, eu vi os corpos queimados. Foi a última vez que a gente se viu? Não, nós vimos depois que você caiu em cima da minha garrafa, casinha lá de salsicha. É verdade. Só que você, aí um professor, um cara chegou lá e te levou embora, né? Mas aí é isso aí, né? Vou mexer na minha bolsa assim, clim, clim, clim. E colocar clim na sua frente duas moedas de ouro. Você ainda não viu, eu tô de capô. Ai! Correção pra detalhe. Ué, mas obrigado, isso aqui é uma. Tirar o capuz. Tirar o capuz e. O fogo, fazer o fogo subir na hora. Acho que era essa a dívida, né, meu senhor? Sim, era essa mesmo. Bom tempo, hein? Que ótimo. Bom mesmo. Na hora. Que isso? Não. Mas eu acho delinquente. Não, de palavra. Diferente de outros aí. Que paga depois de 10 anos. Isso aí, né? Você também se conhece? É, bom. Era um marginal conhecido lá em Lepidstar. Ele sempre foi cinza assim? Sempre foi cinza assim. Que legal. E aí, você nota que o Octobre tá com a cara fechada. Imagino que ele viu o escudo da sua família e tá com a cara fechada. Ele também tava com a cara fechada, ele também fez a cara fechada. Mas ele ainda não notou a presença do. Notou, não? Ainda não. Mas quando é que ele? Quando é que eu vou notar? Não, aí depois aí, você viu. Você não, alguém fica te encarando assim. Aí você notou assim no canto escuro, assim, das sombras, né? Você vê primeiro a barriga. Por causa da luz. Aí na própria barriga você vê o peitoral lá da armadura e você vê uma caneca, o famoso escudo da caneca de pedra. O foco de luz estava na caneca. Na barriga, assim, João. Aí você vai se aproximando, a luz vai mostrando e você vê o rosto bravo de October. Mas como é que era a relação da sua família? Era boa ou era ruim? Não, é rival. Era boa, até que fizeram cano na minha família. A gente não deu cano, não. O negócio é o seguinte: tinha treta nossa. A treta era nossa. Eles achavam que quem faz a cerveja devia vender o petisco. Vocês achavam que quem faz o petisco é que deveria comprar a cerveja e vender lá. Porque vocês têm uma cerveja também. E eles têm a salsicha deles também. Que é ruim, é ruim. Exatamente. Vocês achavam que quem faz o petisco deveria vender a cerveja de quebra. E deu uma guerra por causa disso no Noroeste, que é de onde vem os anões, entendeu? Uma guerra tremenda. Mas aí eu não sei o seu background, se você rejeitou a família ou não. Aí você tem que pensar nisso. Porque aqui a rejeição dele é pelo fato que ele viu de cara que você é um dos. Dos cutelos. Agora eu entendo, né? Quando falha a crítica, é assim. Cutelos de prata. Cutelos de prata. Nunca imaginei que ia encontrar uma caneca de pedra aqui. Inclusive, o cutelo de prata é interessante. Vocês também se conhecem? Caneca de pedra. Não sei o que é. Esse aí, especificamente, não. Mas a família dele tem fama. Porque o cutelo de pedra é bem inútil. Não. A gente agora, tinha um acordo. Agora vai ser meio de lá, chateado. Assim, e a sua família? Ele não conhece ninguém. Quebrou. Não foi minha família que tentou roubar a receita centenária da cerveja dos caneca de pedra. Eu e não foi minha família que agora. Roubou a nossa cerveja. Eu esqueci que isso tá quebrado, meu. Tá falando fechado. A lenda do navio. E roubou esse sotaque. Era mesmo. Se você é o sotaque, continua dentro da novela da Globo. Eu não tô entendendo nada, porque eu não conheço essa história sua. Você não me contou pra gente essa lenda. De acordo com a sua visão, qual que é? O que que aconteceu? É o seguinte. Na sua visão. É o seguinte. Da sua família. Tá, eu já sei. Há 300 anos atrás, né? Nossas famílias tinham. era parceiro. Aí depois você conta a sua. Parceiro versão. Mesmo, assim. De bater no peito, de coração. Aí, tava lá aquele esqueminha nosso, de boa. Que esquema que era? Eles, a gente fazia a salsicha e eles vendiam a bebida. E cada um vendia a sua parte, as duas juntavam, as duas ganhavam, todo mundo ganhando. Todo mundo de boa, A família dele dá uma As outras nações de As outras nações de anões aceitavam isso, curtiam demais. É, então, isso pros anões era bom, até porque, olha só, sou cinza e tal, então já. Mas funcionava, o capilé tava ali, entendeu? Mas conta sobre o churrascão de casador. O que que aconteceu? Foi nesse dia que aconteceu algo terrível. Bom, aí, até que. Churrascão resolvemos ampliar mais, tipo, mostrar mais coisas pro pessoal. Fazer um festival da linguiça. É um festival pra poder mostrar mesmo, assim. Salsicha Fest. Agora a gente vai conseguir dominar todo o mercado, porque chegou o produto que vai detonar. Salsicha com ervas. Uma salsicha de Goblin. E fizemos uma festa lá, festival de casadão. Qual foi o que aconteceu no festival? Pois é, aí o que que aconteceu? Mas quem que ia fornecer a cerveja do festival? Quem que ia fornecer a cerveja do festival? Ah, quem que ia fornecer a cerveja? Ah, os caneca, né? Ah, e aí, o que aconteceu? Não apareceram. Que isso? Nossa! Não apareceram, o pessoal ficou... Não cumpriram o traço. Ficou com sede, comendo salsicha. Só salsicha? Só o negócio bichou. Nossa! Aí vocês botaram a cerveja de vocês... Mandaram buscar uma cerveja. Estava estragada. Mandaram buscar uma cerveja qualquer lá. E aí o fã queimou total. Queimou, não. Aí quebraram o acordo, não trouxeram a cerveja, a gente levou a nossa, né? Porque a nossa a gente fazia pra gente. Lógico, botar no. Cerveja de vocês não era boa? Ah, a gente fazia mais pra caseiro e tudo mais. Só que quebraram essa coisa, eu falei que a cerveja ruim eles que fizeram, entendeu? Não, só pra isso, deixaram isso aqui pra gente. E o povo passou mal, vomitou, doidado, e vocês falaram que era a cerveja dos canecas. Era deles, e não, pô, como é, o irmão é irmão, pô, não é mais irmão, que é? Traíra, X9. E aí, a partir daí, começou a rivalidade. É, a partir daí que, aí eles... Vieram falar que não deu, mas eles estavam fazendo outro festival para fornecer salsicha deles também, que eles estavam fazendo para acabar o nosso mercado. Foi isso mesmo? Só trairagem. Como assim, claro? Você vai confiar no maldito anão cinzenta? Eu conheço, ele é mais cinza. Os caras ficam fazendo carne e fica cinza junto, lá, de tanta fumaça. Vai dar um sabor especial, eu deixo que vai, come ele então, ó. Vai ver o sabor especial. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os caneca de pedra. E essas coisas aí, era irmão, era tudo mesma casa, mesmo sangue. Todo mundo te conhecia, então. Aceitava até o sangue do Edgar. É. Não fica assim. Os caneca de pedra foram os primeiros a não aceitar esses anãos cinzentos na família. Falaram, não, a gente vai dar uma chance a eles, ficar lá cozinhando no meio das pedras, lá das profundezas do mundo, mas não, tudo bem, vamos lá, vamos aceitar, não sei o quê. Vamos ser legal, nós aceitamos as adversidades da vida, né? E aí meu tataravô Januário Stone Cup fez amizade lá com os primeiros da linhagem dele. E aí era isso, eles sabiam fazer carne. Não, tudo bem, a gente sabe fazer cerveja, a gente tem uma grande linhagem de fazer cerveja. Só que um belo dia estava marcado, é tradicional, dos anãos tem essa grande festa, um churrascão, né? E aí tava combinado, a gente ia fornecer a cerveja para eles. Mas aí o que vovô Januário descobriu? Que os malditos ali estavam tentando roubar a receita milenar da nossa família, para eles fazerem a cerveja deles, para não deixar a gente ir e ganhar o dinheiro da cerveja, e lá, linguiça. Aí o que a gente fez? Não, então vamos fazer a nossa festa aqui, e nunca mais quisemos falar com esse povo, eles queriam roubar a gente. E vocês fizeram com salsicha? A gente fez uma salsicha lá, assim, um tiragosto, fizemos um tiragosto. Salsicha com qual receita? Qual receita? A gente tentou fazer. Com qual receita? Não corre receita, vocês tentaram roubar. Só que pegaram só uma pedrinha. A briga é sobre salsicha e cerveja. Pode jogar várias fibras. Tá mesmo. Não, genial. Não conseguiram pegar tudo, não. Tava só um rasgadinho. Pegaram mas metade é... da receita. Porque vocês tentaram roubar a nossa cerveja primeiro. Vocês tentaram roubar a nossa salsicha primeiro. Lógico. Claro. Tá, ó. Não, vamos contar assim, é verdade, fim de papo. Sua avó era um mentiroso, safado. Não é. Safado. Não. Beleza. Respeito, dá o time aqui, porque isso aí vai começar o arco dos dois personagens. Né? Vamos ver se eles vão ficar amigos ou não, né? Eu achando que eu tava sofrendo com meu primo lá, vendo? minha vida é só sofrimento aqui, viu? Não, minha Dora não é vegetariana. Dora é vegetariana. É elfo. A Dora é ela, ela tava colhendo frutas. Nossa, então você acha um absurdo ele fazer a salsicha dele? Mas ele não sabe o que é ainda. Ela nunca viu, ele não sabe nem o que é. Defumado. Bom, pelo menos isso tudo, pelo menos o cara chegou com carne aqui pra gente comer. Vamos lá, vamos pôr na roda. Eu ou... vou comer essa carne. Tá bom, eu vou. Peraí. Toma, mais uma mesa de ouro. Eu tava. Não é isso não. Bom, aceito de qualquer forma. Tô vindo lá da. Qual é a minha cidade? Ravengro. E não sabia que era vocês. Bom, não sabia que eram vocês, né? Logo vocês. Mas eu tô atrás dos necromondes. Vocês têm ideia de necromondes? Pra onde que eles foram? Tem alguma coisa, pelo menos, que eu conheço. Fala da Kendra, fala aqui. Quem. Passou de foi a Kendra agora. É. Então, filha do Dr. Sim. Ela... Eu também conheço ela, tá? Aí, tá vendo, Dora? Você conhece alguém? Fala pra ele se tava em Ravengro. Não, quem te passou as informações não foi a Kendra. Quem te passou foi o seu cliente que comprou todo o seu carregamento de salsichas e linguiças. Foi um caso. Sacanagem com o Hans. Não, ele não venderia pro caneca de pedra. Mas o Hans, não, ele. O Hans é caneca de pedra. O Hans é caneca de pedra. Mas. Ele é de fora, entendeu? O Hans não usa o negócio, que ele usa aquelas roupas flamboyantes. Ele nem sabia que era o caneca de pedra. Entendi. Tá certo. É, bom. Aí. E o Hans achou doido pegar umas linguiças, porque o Hans tá nem aí, né? Porque ele é, o Hans chama de embutido. Renegado. Embutido. Ele tava, embutido. O Hans defumado. Viu aquele monte de linguiça e falou, yes! Aí ele pegou. Sacanagem com meu todo. Primo. Sacanagem. Seu primo tá aqui pra se defender. Mas com essas linguiças todas. Mas assim, é da família, tem que defender a família. E aí ele comentando mesmo com você. Mesmo ele. Comentando com você, ele chegou e falou isso, né? Que você viu pelas suas perguntas, né? Então ele falou isso. Devia estar bêbado de hidromel. Bom, então eu tô procurando esse necromônio. E. Aí, bom, não sabia o que eu era vocês. Se eu soubesse que esse cara tava com o grupo, não tinha vindo, não. Mas se você não conhece ele. Bom, tu conheceu agora, mas é da família ali. Tá, a trilha que você seguir em viagem tá logo ali, tá? Não. Mas se você não tá atrás do necromonge. Mas se você não conhece ele. Pessoal, o que você quer com o necromonge? Matar. Por quê? E aí. Isso é o que ele diz, eu tava achando que quer vender linguiça pros necromonges. Aí o October olha pro fogo assim, olha pro Heinz. Olha pro fogo e ele pensa assim que o Heinz ele é meio do Ergar, mas não é. Mas você lembra da desgraceira que foi a guerra contra os Duergars há mais de 10 anos atrás. Flashback do October. Então o flashback do October é o seguinte. Quem que é quem? Todo mundo vai ser anão. Yes. Então, você vai ser a princesa Ekaterina. Egulin. Egulina. É nome de anão. Então deixa eu anotar aqui. Ó. Princesa Egulina. Princesa Egulina. A princesa Egulina. Você está prometida. É Gulina. Está prometida para. Obrigado. O príncipe. para o Lorde Anão de uma outra nação. Tribo de anões, outra nação de anões, para o Lorde Tulin. Tulin. Tulin. Lorde Tulin? Lorde Tulin. A Bela Egulina? Como é que é o nome? É o Lorde Tulin. Egulina. Lorde Tulin. Ergolina. Com a nobre Ergolina com aquela barba linda. Ergolina masculina, Ergolina com aquela barba bem cuidada. Exatamente. Sedosa. E o Lorde Tulin dos anões. Os anões. Os canecas de pedra. O cutelo de prata. Cutelo de prata, que é os açougueiro. E martelinho de ouro. Foi espelheiro, né? Eu sou espelheiro. Ele deu um fino, né? Travar essa armadura aqui, meu amigo. A armadura deles até brilha. Só que é igual a espelho. A armadura deles é igual a espelho. Martelinho de ouro. Eu ia falar alguma coisa de padeiro, mas ah, não, padeiro, mas deixa os martelinhos de ouro. Martelinho de ouro. Martelinho de ouro. Ah, casta alta, rica. É, não, inclusive eles trabalham ouro, joias. Ouro, cara, que isso, velho. Vocês ficam então, vendendo comida e bebida aí. São os anões martelinho de ouro. Agrega valor ao que tira da terra. O Herba, você. Eu vou ser o Hans, né? Então, o flashback é com o Hans também. O Herba. Você vai ser o pai da Ergulina, que é o Lorde dos Anões dos Canecas de Pedra, o chefe dos Canecas de Pedra, que é o Lorde Setembro. Setembro. Princesa Ergulina. E o October. Ele é simplesmente um anão cervejeiro lá deles lá, mas apaixonado pela princesa Ergolina. É. Então, a primeira cena. Calma. Ah! Você vai ser o líder dos Duergar que estão invadindo. Agora sim. Você é, na verdade, um mestre necromante. No. Chamado Gregory. Gregório. Na verdade, você não é o líder, você Gregório é o mago do líder. Gregório. E você. Você é, o seu nome é Gregory Stein. Se é que me entende. Então você faz experimentos com os mortos em nome de. Interessante. De. Fala o nome do Borzum. É uma banda de death metal, doido demais. E o líder dos Duergar, líder, chama-se Borzum. Borzum. Sobrenome Golgoroth. Borzum Golgoroth é o nome dele. O Borzum é o seguinte: os caneca de pedra e os martelinhos de ouro. Eles lutam contra os Duergar há vários anos nas montanhas do norte, nas profundezas das montanhas do norte. E eles expulsaram os Duergar lá da região de Khazad-dûm. Os Duergar estão querendo recuperar a fortaleza Khazad-dûm para eles. Tá? Então eles foram expulsos por isso. Porém, no momento, os canecas de pedra e os martelinhos de ouro estão em certos conflitos. Estão em conflito, né? Isso aí é 10 anos antes. Estão em conflito porque os martelinhos de ouro adoram as salsichas e as linguiças dos cutelos de prata. Porém, os cutelos de prata disseram que não venderiam mais as suas carnes para nenhum aliado dos canecas de pedra. A solução encontrada pelo Lorde September. Quem que é o Lorde September? É, sou eu. É casar sua filha Ergulina com o Lorde Tully. Fazer uma aliança? Fazer uma aliança. Para juntar as duas nações em uma nação só. sendo uma nação só, eles iriam forçar os cutelos de prata a vender de qualquer jeito, pois eles teriam maior número, né? E com isso e também as duas nações juntas iam forçar as outras nações a falar assim: ou o cutelo de prata vende ou ele não vai vender para ninguém. Porém, nessa história toda, eis que nós temos o nosso amigo Octobre. Octobre, você se apaixona com Ergolina. Então a primeira cena é o seguinte: no alto da sacada, safadinha, na sacada da fortaleza do Lorde September, né? Você sorrateiramente foi perto da sacada e está esperando a sua amada Ergolina aparecer na sacada. O Hans foi comigo para me ajudar a falar com as coisas bonitas que ele sabe falar que eu não sei falar. O Hans fica escondido. Sim. E fica. Grande primo! Grande primo! É tão romântico! Editando, muito bom. É tão romântico isso que você está fazendo! Mas é muito perigoso, primo! Eu, se fosse você, desistiria dessa princesa Ergolina. Mas ela é a minha princesa. Mas é um amor impossível. Ela é Ergolinda. Eu chamo ela de Ergolinda. Eu chamo ela de Ergolinda. Então tá, mas... Eu chamo ela de Ergolinda. Mas, October, pense no que você está fazendo. Se ela... Você está com planos de fugir com a Ergolina daqui para a superfície? Para viver assim, sem Ergolina? Nós... Essa união entre os dois reinos não vai acontecer? Infelizmente, meu irmão, meu primo, apesar de eu achar que você é... Que isso é lindo e muito romântico, como eu... E Lamoriel, a princesa dos elfos, esse amor impossível que eu não consigo nunca mais resolver, atingir. Saiba que Galandriel, Lamoriel, ela colocou um feitiço na minha mente, eu não consigo nunca lembrar do nome dela, exatamente qual que é. Mas não interessa. Mas primo, você que me falava que o amor verdadeiro resolve tudo, que esses problemas tudo se resolve com um amor de verdade. Mas você vê lá nas frentes de batalha contra os Duergars, este é o momento que nós precisamos unir os reinos dos anões. Veja, os nossos soldados estão subnutridos, nós não estamos recebendo carne o suficiente. Só por causa desta briga inútil, dessa rixa inútil que nós continuamos até hoje contra os Cutelo. Mas os Cutelo tentam roubar a receita. Sim, isso é algo complicado. Talvez apenas uma saga épica conseguirá resolver esse grande problema. Mas não tem nada que eu possa dizer que irá te desistir? Não. As armaduras tudo amassadas, porque então, os martelos de ouro estão do lado dela. Exatamente. Mas. Então tudo. Mas olha só, é só o Lorde Setembro fazer outra filha. E aí casa com um martelinho de ouro lá, pronto. Mas aí vai demorar mais de 80 anos pra essa filha chegar na idade de casar. A gestação do anão é só 9 meses? Então, tudo bem. Coisa que ninguém pergunta. Tudo bem. Se a princesa Ergolinda me rejeitar, eu nunca mais faço. Ela fala que ela quer casar de verdade, que ela ama de verdade. Vocês irão fugir esta noite. Não, eu tô falando, se ela falar que realmente é uma Lorde Martelinho, eu desisto de tudo. Eu recolho meu amor. Vou embora daqui, eu me banho sozinho. Também, mas se a faca me ama. Daqui, com 17 anos, já é 14 já é adolescente. Tudo bem, October. Eu vou tocar aqui o meu alaúde. O jovem. A minha flauta. Ele toca flauta. Ele toca flauta. Eu vou tocar a minha flauta para atrair a sua amada. Tipo um animal. Não, é seressa, é. Essa, é. Aí, Eurino, você tá lá no seu quarto. Repensar a música? Você tá lá no seu quarto. Aí, Eurino tá lá no seu quarto com as suas damas de companhia. E aí, você escuta uma música lá fora. Rola 2D6, não, mas é a primeira vez que eu converso com ele ou não? Não, vocês já estão se encontrando. Secretamente. Mas não fazem nada. Há algum tempo. Mas não fazem nada. Não, ele... é, anões são conservadores pra caramba. Ele só te corteja, assim. Pois é, mas não, não é a primeira vez, não. Né? Sabe, mas a Evelina é um espírito livre. Ela quer ser livre. E o pai dela falou que ela não vai ser livre, que ela vai ter que casar com o Lorde Tulin. E o Lorde Tulin é manco, é velho. Mas é rico! Mas é rico! De família. É, mas é buchimento. Mas é ricaço, tudo compensa. O Oktober é assim, pros padrões anões, ele é encorpado e muito belo. É, Constituição 4, ó. Saúde, né? Saúde, entendeu? Saúde e barriga tem que ser dura, tem que ser aquela barriga de cerveja, assim, pá! Entendeu? E ele tem isso, ele já até é shake por si. Tem uma barba bonita também, assim, com aquele ladão. É. Meu primo me passou um negócio, chama um tal de condicionador. Barba muito grande. Pra você aprender. Fica brilhoso. Você costumava passar banho, dava brilho do mesmo jeito. E aí você escuta a musiquinha. Aí ela reconhece a música e vai lá fora. Oh, quem está embaixo? Oh, princesa Ergolinda, você é a mais linda de todas as princesas dos homens. Aí eu arranço. Aí eu falei assim, fala que ela é mais bela que as estrelas do céu. Você é mais bela que uma panela cheia de... O quê? Mel. De estrela. Hidromel. Hidromel. De estrela. De estrela, de hidromel. Oh, que romântico. Que romântico. Ah, não, é anis, estrela, anis, sabe? Você coloca na panela e dá um gostinho bom na cerveja. Venha comigo e fugimos esta noite. Então, vão fugir daqui, eu te levo pra ali e eu não sei rimar. Olha o bom, você percebeu. E aí, Aruleira? Outubro, né? É mais lindo. Outubro! Vou sim, não aguento mais essa vida. Eu não quero levar uma vida como das minhas amigas. Casar, ter filho, cuidar da família, cuidar de casa. Meu espírito é livre. Você tá assim, uns 10 metros do chão. Pergunta se você te aguenta. Posso pular? Pode, vem cá, me ajuda aqui. Lá vai. Com os dois aí assim, depois... eu seguro o braço assim. Né? Aí lá vem a princesa. Aí vocês agarram. Assim, na hora que vocês estão agarrando, eis que aparece na sacada, furioso, Lorde September. Mas que ousadia é essa? Você fugindo com esse ser inútil para a aliança da nossa família. Ela é meu pai? É. Pai, eu sou livre, meu coração. Você não é livre. Sou... Você é minha e você vai casar com o... Não vou, Tulin. Não quero casar com o Tulin. Aquele velho muxibento. Não caso. Vai ter que casar. Vai casar e vai encher amanhã. Guardas! Pode correr. Ah, e o Hans, sigam em frente. Os dois... Deixa eu ver. Tem duas mulinhas ligeiras, mulinhas corredeiras logo ali em cima. Uma mulher pega essas mulas. Tem um glamour, sabe? De você vai fugir da mula. Pega essas mulas, mulas ligeiras. Mulas ligeiras. Você consegue rimar, fala que a colina é linda. Eu seguro eles, pois eu sou Hans. Do janela. Muito bem, eu nunca esquecerei disso. Vamos, Ergolinda. Vamos. Aí o Hans fica lá, guarda, lutando contra os guardas assim. Chame a guarda. Aí os guardas ficam assim, Ergolinda. Lá, com a espadachinha dele, os guardas estão de machado e ele com aquele florete. Faz aquela farra e sai correndo pro outro lado. Vocês saem disparada com a mula. Porém, vocês envolvidos, envolvidos no amor e na paixão. Vai, mula, vai. Envolvidos no amor e na paixão, assim, vocês não notam que vocês. Que a mula saem disparadas, são mulas ligeiras mágicas dos anões. Elas saem disparadas e entram dentro das cavernas do território dos Duergar. Sei que vocês não sabem. Enquanto isso, meanwhile, no laboratório secreto de Grigori, tá o líder Burzum. Ele chama Burzum porque ele anda sempre assim. Ele usa uma, a armadura dele é uma armadura feita de placas de Umber Hulk, assim, e ele não consegue nem fechar o braço direito. Mas pelo menos ela deixa ele praticamente indestrutível, mas ele não consegue mexer. Grigori! Sim, senhor. Grigori, como estão os seus experimentos, senhor, para criar mortos-vivos de pedaços de corpos de anões? Preciso de mais espécimes, senhor. Sim, mas pelo que eu estou vendo, os corpos de Duergars não funcionam. Você precisa de anões do escudo. Isso, aqueles marrons. Sim. Nós temos vários corpos aí, mas os corpos têm que estar frescos, não? Seria bom um pouco de carne naqueles ossos. E eu tô vendo... Me explique, eu tô vendo essas jaulas com vários experimentos fracassados mexendo e... Me explique o que, que você ainda tá fazendo. Você está misturando monstros aqui? Eu quero saber se tem algum que eu posso usar nos meus combates para destruir Tolin e September de uma só vez. Me diga, o que é que você fez aqui? Tudo a seu tempo, senhor. Que é isso que você pegou um giralho e misturou com a lagosta? Estou fazendo essas combinações para criar monstros mais... criaturas mais práticas no nosso uso de conquista e aniquilação. Então, mas eu não tenho paciência, Grigori. Eu preciso de um monstro... Pra ontem. Tem alguma coisa aí que serve? Porque os seus monstros eu coloco no combate, eles dão um soco, o braço rasga, solta, a cabeça cai no chão, os dois bichos que você grudou saem um correndo do outro lado pro outro. A pesquisa ainda tá em desenvolvimento, senhor. Precisamos de um pouco de mais paciência. Tá, sei. Mas quando conseguir, você terá um exército. Todas as criaturas a seu dispor. Beleza. Será imbatível? Sim, Grigori. Conto com você, Grigori. Porque também, se você me falhar no nosso próximo combate, que será amanhã à noite, eu irei acabar com a sua raça e vou botar um outro pra ser o meu mestre de laboratório secreto malvadão. Não será necessário. Ao final da batalha do próximo dia, você terá uma surpresa. Sei. Aí ele vai embora, assim, e você fica lá. Pega o monstro e vira e vai pensando. Vai misturar. Vai misturar. Sério, pega o monstro. O mestre dele vai embora e... Saco. Bem, aí vocês entram no território do Ergar, lá, e, de repente, vários do Ergar começam a aparecer das pedras em torno de vocês, assim. E a bolinha. Quando você nota, aí você tenta voltar, um dardo de besta acerta a molinha cai no chão e morre. E aí começam a chegar. Chegam assim uns 10 do Endars em torno de vocês. Vão cercando em torno de vocês. O que você faz? Ergelina, Ergulina. Só ver, a gente tá dentro de uma caverna cheia de Endars. Isso, exatamente. Vou gritar socorro. E aí? Não grite, Ergulinda, você vai chamar a atenção deles. A lógica dele é infalível. Eles já viram. Aí a Elina grita, os vergas começam a cair, eles tiram os machados deles. Fique atrás de mim, eu te protejo. Ok. Beleza. Você começa a lutar, rola 2d6 aí. Vem tirar 12. Tirou 20. Você bate num, bate no outro, consegue matar uns 3. Ainda não tinha fúria nessa época, né? Isso. Você começa a lutar contra os três, a luta do combate é feroz. Você consegue matar assim, uns quatro Duergars. E aí você termina e ufa. Você conseguiu. Você pode agora voltar. Uhum. Quando você vira. Onde está Ergolina? Onde está Ergolina? Ela não está. Apenas o silêncio. Apenas o silêncio. Ah, minha cabeça dura, né? Você faltou sujo de sangue. Vou tentar achar a raça dela, pegada, alguma coisa. Isso, você procura por algumas horas, assim, até que você finalmente caramba, né? Esconde. Você encontra as pegadas de uns 6 Duergars carregando a Ergolina. Precisou de 6, já tá esperneando e tudo. Né? Depois de umas 2 ou 3 horas. Grigório, você está lá preocupado de como é que você vai resolver o caso. De repente aparecem os caras assim, você escuta um grito. E aparece 6 Duergars, são 6 capangas seus, Igor 1, Igor 2, Igor 3, Igor 4, até o 6. Eles chegam assim. Igor 1. Chefe, achamos isso aqui lá fora. Acho que vai te interessar. Aí pum, joga assim no chão a princesa Ergolina. Pá. Que maravilha. E ela tá assim, algemada. Que maravilha, um espécime marrom vivo. Eu não sou espécime, quem é você? Que maravilha. Quem é você? Me solte. Pai, eu sou filho do Sete. Você sabe com quem você tá falando? Você sabe com quem você tá falando? Com um espécime. O meu pai vai vir me soltar. Ele vai te botar na cadeia. Ele vai botar todo mundo na prisão, na masmorra do castelo. Seu nome ficará gravado. Quanto mais tempo você me deixar aqui, senhor parceiro. Eu vou mudar a sua vida. Beleza. Não quero dar essa vida. Essa é a sua grande chance. Você vai dar a grande nação do Edgar a vitória. Você está louco? Você está louco? Um pouco. Um pouco. Beleza. Um pouco, talvez. Aí o que você. Você bota cloroforme nela? Já pode meter bronca? Já, pode meter bronca. Ih, rapaz. Não. Bom, vou fazer ela desmaiar, fazer ela dormir. É, a ideia é manter ela viva o máximo que puder. Tá. Aí você vai criar um monstro, aí você guarda o monstro aí. Vai, guarda com a cabeça. Você tá criando um monstro com ela. É, vai emendar o monstro com ela. Guarda o monstro, você dá fazer a surpresa pra gente. Não, amor. Nisso, você tá indo assim, indo em direção, e você vê aonde, e você vê que chega na cidade dos Duergars. E você vê que tem um castelo assim, né? E você. E tá cheio, assim. Braços. Aí algumas horas depois, você tenta ver o modo de como chegar lá. Algumas horas depois, o Hans vai sorrateiramente e te encontra lá. Octobra, o que você tá fazendo aqui? Nós temos que voltar. As mulinhas vêm pra cá e caiu na emboscada dos Duergar. E aí eles pegaram a Ergolina. Não, sim. Eu deduzi isso. Inclusive eu disse para o Lorde September e o Lorde Tulin que o Lorde September, que a sua filha tinha sido levada pelos Duergars. E o Lorde Tulin, eu disse que a esposa dele está sendo levada pelos Duergars. Eles estão vindo aqui com os 2 exércitos dos anões. Eles vão destruir isso aqui tudo. Mas a gente tem que achar a Ergolina antes que seja aconteça alguma coisa com ela. Então eu te ajudo, meu caro! Aí vocês vão sorrateiramente, matando um Duergar outro, né? Até chegar lá no vocês chegam lá no laboratório do mestre Grigori. E aí vocês. A gente chegando. Já lá, chegou no laboratório? Já chegou, é porque. Uai, já. Mas não vai ter a guerra no dia seguinte? Hã? Não vai ter a guerra no dia seguinte? Não, isso aí foi a noite inteira. Ah. Entendeu? É que você já tava com o monstro pronto, só tá faltando o ingrediente final. Isso aí. Aí a gente chega assim e você vê um monte de raio estourando e tal, assim, uma gargalhada geral nas escadas que levam até o laboratório. Né? E você escuta, a gente escuta os gritos assim que deve ser da Ergolina. E aí, o que você fala? Chega arrombando a porta, assim. Ergulinda, eu vim te salvar! Ergulinda. Aí o Hans... o Hans já chega assim, já aparece assim, os seis Igors começam a atacar, o Hans começa a lutar contra os Duergars Igors, assim, ah, pá, pá, pá, é os Duergar Cocundo, né? Pá, pá, pá, tá lá lutando, enquanto isso você vai indo em direção à sala principal do laboratório, de onde está vindo várias luzes, vários flashes, assim, e a silhueta do Grigori, né? Na parede. É, porque o Grigori é um Duergar que tem dois, o cabelo dele, os fiapos, assim, pra cima, assim, ó, parece que tá sempre voando, entendeu? Ele tem dois fiapos aqui e um fiapo aqui, assim, uma barbicha pra baixo, fina, assim, ó, entendeu? E, o que mais que ele tem? Ele é feio pra caramba, até pros Duergar, assim, né? O rosto dele é meio deformado. Parece que o rosto dele é amassado, não, mas ele nasceu assim mesmo. Você, seu Duergar maldito, cadê minha namorada? Você só vê cadê no canto do laboratório, tá tudo escuro, assim. De vez em quando você vê uns troços, assim. Você é aqui, tu fala isso, assim. Você vai em cima aí vai o Oktober. Ele tá atrás de alguma coisa. É, você tá atrás de uma parafernália cheia de tubos e canos de aço, assim. Você vai em cima, vai quebrando o laboratório dele todo. Pá! Então vai lá e quebra. O laboratório revela onde você está, seu esconderijo. Que isso? O que você tá fazendo aqui? Um outro marrom! Me fale, cadê a princesa Ergolinda? O que você está fazendo aqui? Aí, Gregório, você escuta o grito dos seus Igors lá sendo espetados pelo Hans. Pum! E uma vozinha. Lá, lá, lá, cum, lá, lá, lá, lá, lá. Pum. Que isso? Ah. Bom, ok. É uma grande chance de eu experimentar. E um grito lá fora assim. Ataquem! Quando você olha pela janela assim, tá começando uma guerra horrenda lá na cidade dos Duergars com os anões invadindo. Ai, caramba! Jogo pra ele flechas de fogo voando e tal. Ah. Eu jogo pra ele um tubo de alguma coisa que vai quebrar nele, vai criar uma fumação. Beleza. Enquanto eu saio correndo pra fazer o monstro funcionar. E você sai correndo, faz o monstro funcionar e você pula num alçapão que tem lá atrás. Você pode dar até tchauzinho e pular no alçapão. Tchauzinho. Vai dar tchauzinho? Vou dar tchauzinho. E pum, você pula no alçapão. Esse alçapão é uma fuga espertinha que você tinha. Dá numa corrente subterrânea, num barquinho, que tchiu, leva rapidinho, você sai na superfície. Tá? É isso aí, deixei o monstro lá. Então faz a narração do monstro chegando. Não, mas saindo das sombras. É, saindo das sombras. O monstro, ele tem um gritinho que... Primeiro sai o rosto da Ergolina. Ele tem um gritinho que é a voz da Ergolina. O rosto da Ergolina é mais alto ou mais baixo? É mais alto. Mais alto. E aí ela fala... Ele não fala, ela só grita com a voz dela e tal. Guarda o machado e vou lá, assim, pra... Abraçada. Minha princesa! Ela, o rosto não mexe, não, só pisca de vez em quando. Nossa! Olha, mas ele não mexe muito, não, sabe? Ergolinda, fale comigo, o que houve? Na hora que ele aparece mais, você vê que não tem a parte de cima da cabeça. Que a parte de cima da cabeça tem uma outra coisa. Aí tem um outro monstro em cima da cabeça dela. Entendeu? Que ela não tem mais o cérebro, é só a cabeça. O corpo dela, na verdade, só tá com o tronco, não tem mais os braços e as pernas. E o tronco tá enfiado num amontoado de carnes, de membros de outros monstros. Então, tipo, de um lado tem os três braços, cada um de um, sacou? Do outro tem outro. Mas quais monstros são? Tem Centopeia na parte de baixo, pé gigante. Tem Amber Hulk. Tem. Uns Grey. O corpo é de Amber Hulk. O corpo é de Amber Hulk. A estrutura principal. Aí tem a parte de baixo que tem. Que é os pezinhos de Centopeia, um monte de pezinhos de Centopeia. Aham. Uh-huh. Pra deslocar rápido, subindo parede. Isso. Aí tem asa também? Bota asa. Asa de morcego. Não, asa não, de... Não. Qual é aquele bicho que caiu? Aquele bicho que caiu? Ah, é, do teto. Nossa, mas aquele não tem asa. Mas ele é uma asa. Ele é um... Ah, sei. Ele abre. Então, tipo, dois, um de cada lado. Dois, como é que chama aquele? Gente, aquele do teto. A gente já apanhou muito desse bicho. É Stalker? Não, é que é Peak. Tem um nome aquele ali. Não lembro. Tem um nome aquele. Não lembro daquele bicho. Então tá. Então tem asas negras, né? É. Tem o quê? Acho que deve ter outro. Um bicho que solta raio? Deixa eu ver. Qual bicho que solta? Shock Lizard. Shock Lizard. E um Shock Lizard misturado com Shock Lizard. Mas aí Shock Lizard é tipo assim. Um ferrão na garra. Uns assim. Cinco na cabeça, assim. Não, cinco cabeças um de Shock Lizard. Cinco cabeças de Shock Lizard. Tá, tá tipo um arco na divisão do rosto dela. Aqui. Mas fica tudo meio colado no corpo dela, da Nang. Isso. O corpo dela tá ali no meio pra fazer as coisas funcionarem e dar o sangue pra eles. Beleza, ótimo. Então, aí esse monstro aparece. Na hora que esse monstro aparece, o Hans chega a ver você assim. October, saia! Veja, não é mais Ergolina. Veja. É Ergolina! Não, não, volte! Aí o monstro ataca. Vai lá, rola aí. 2d6. Vou desviar, eu tô sem coragem de bater nela ainda. Beleza. 13. 2d6, mais 5, 12. Aí vocês conseguem resistir um pouco, mas o monstro é muito forte. Aí ele bate com muita força no Hans e o Hans desmaia. Aí agora você tem que escolher. Ou você foge com o Hans, ou mata o monstro. Ou continua lutando contra o monstro. Não vou conseguir ganhar do monstro. Você sozinho. É. O que você decidiu nessa hora? Ah, tem aquele monstro meio que grita, que tem a boca de pó de drama. Ele solta os gritão também. Ou seja, é pra falar que destruiu o castelo, tá começando a desmoronar, né? É o Megazord, cara. Destrachan. É um Megazord, agora. Eu vou fugir com o Hans. Você vai fugir com o Hans? Na hora que você foge com o Hans, você vê que o rosto da Evolina, ele olha assim e vira e fala assim, October! Parece que tem algo dela ainda. October, não! Não! Mas aí a visão de monstro, a personalidade de monstro entra e ele dá um berrão de destachando. E aí vai aquelas ondas de choque, sacode pra caramba, sacode o negócio, começa a cair. O castelo, o laboratório começa a cair. Você foge junto com ele, o laboratório cai. Entendeu? Lá fora tem uma puta guerra assim. O resto dos Zoegars foge, vocês conseguem matar o Burzum. Vencem tudo, porém, a Ebulina sumiu. Quando você vai nos destroços do castelo, o monstro não está lá mais. No. Desapareceu. No. Qual era o nome do infeliz ali? Não guardei. Grigori. Será que o Grigori tinha um plano B com aquele monstro? Oh. Só que ele controlava ele de longe? No. No. Será, cara? E aí você lembrou. Você será lembrou que o Grigori vai ser esmagado ou fatiado? Quando... Será que o Grigori ainda quer pegar esse anão que foi lá atrapalhar, levou um exército de anão antes da hora? Um pique nos próximos capítulos de... Oh. Será que o Grigori fez uma cirurgia plástica pra melhorar a cara dele? Beleza. Ele fez cirurgia plástica. Então é nisso, aí você se lembra por que você não gosta de anões negros dos Duergars. Você lembra do Grigori. E agora, vamos fazer o último flashback de hoje. E é com o Taeron! História! Vai ter que ser antes, né? Vai ser mais novo ou mais velho, flashback? Pode ser. Vai ser antes ou depois? Vai ser antes ou depois? Pode ser novinho, né? Também, pode ser criança. Pode ser que ele tava na faculdade ainda. Começo do curso. Vai ser. Por que ele escolheu ser mago? Isso. Por que ele escolheu ir pra aquela faculdade? Ah. O que levou ele a isso? Exatamente. Muitas perguntas. Todas respostas. Mas hoje vamos descobrir. Mas você escolhe após uma criança nascida numa vila. No meio dos vales de Cormir. Sim. O que leva ela para uma terra amaldiçoada? Não perca hoje. No Globo Repórter. Então, quando o Taeron era jovem, nas ruas de Lepidstatus, era bem jovem assim, ele morava aonde? Morava na parte pobre de Lepidstar. Nasceu pobre, era um menino humilde. Exatamente. Humilde. O pai era um marinheiro. Marinheiro. Da mãe. Porque Lepidstar é um rio, entendeu? Ele era um balseiro. Levava os caras pra um lado e pro outro. Ele tinha um catamarã. E a mãe do Taeron era uma herveira, curandeira de ervas. Benzedeira. Os meninos tinham umas coisas esquisitas, assim chamava ela. Quando nada mais dava certo, chamava ela. Ó, tem esse cobreiro aqui nas costas, cheio de bolha. Aí ia lá. Desligava as ervas lá, dava uma reza e pronto. Desligou 2001. Até que um belo dia, lá nessa. Era uma vila perto de Lepidstatus, né? Nessa pequena vilinha, havia um barco com vários, um barco mercantil com vários carregamentos e saindo do norte e indo para Lepidstatus. E estava uma noite de tempestade. E o seu pai, esses dois estavam dormindo, quando o pessoal dá um grito assim, fala assim, precisamos de uma balsa. Aí quando vocês foram lá, vocês estão vendo que o barco estava no meio do rio, parece que uma árvore bateu no barco e o barco estava afundando, e a correnteza muito forte, e tinha várias pessoas nesse barco levando mercadorias. Então seu pai falou assim, Taeron, larga esses livros, não sei onde você arrumou esses livros. Você é pobre, você não tem que estudar, não, você tem que ralar, meu filho. Esses braços seus estão muito fracos, muito cambito. Cambito. Menino magrelinho. Magrelinho. Que somalha, assim, que somalha. Ele fica, me ajude aqui, meu filho, pois temos que salvar essas pessoas. Então, no catamarã. A gente vai morrer lá, ué. Olha a tempestade. Não vamos. Vamos lá, nós somos pobres, mas nós temos honra. Eu sou o balseiro daqui. Essa é parte do que os balseiros fazem. Foi assim que o rei nos deu essa tarefa. Tá bom. Você quer ir ou você vai ficar na margem vendo seu pai? Não, vou ficar mais na margem. Ajudar o que puder até na margem. Ir lá não vai dar, não. Não, eu preciso de alguém para poder conduzir, que eu vou ficar remando. Tá bom, eu vou. Melhor do que sair sozinho. Vamos lá. Vamos morrer todo mundo. Tudo bem, vamos lá. vamos embora. É a origem do medo dele. Vambora. Né? Ele é meio medroso, né? Então, meio? Aí, nada medroso. Ele só congelou na hora do vampiro para deixar a história para as outras duas lá. Meio. Aí ele vai. Vai lá, você vai remando assim. Ele vai conduzindo, e é com muita dificuldade assim, vai conduzindo até chegar no barco. Aí o seu pai pula no barco para ajudar. Quando o seu pai pula no barco, o barco perde o equilíbrio e começa a afundar. Aí ele fala assim, meu filho, joga a corda, meu filho. Joga a corda, magreleza. Então rola 2d6. Fica bem demais, 7. Né? 7. Beleza. Você segurou a corda, segurou nele. Aí o seu pai segurou a corda assim, mas tinha uma mulher. Do lado dele, ele passou a corda para a mulher. Ele passa a corda para mais uns quatro. Os quatro entram dentro da sua balsa. E o seu pai fica lá por último. E ele está vendo que tem o capitão está preso na condução do navio. Ele está lá preso, legal. Assim, ó, não consegue mexer. Né? Aí seu pai, eu vou tentar salvá-lo. Não, pai! Você vai morrer! Não, vem! Aí o navio já tá afundando! E tenta pega a corda, esse vergonha! Tenta salvar assim, aí o navio pá, começa a afundar. Agora, ou você pula, tenta salvar seu pai, ou você leva o negócio lá pra tenta lá. Salvar. O olho tenta salvar. Você pula e tenta salvar, um dos passageiros leva a balsa lá pra fora e ele falou: não, pode deixar que eu levarei a balsa de volta. Isso. Pula e tenta salvar. Você pega, o navio começa a afundar, o barco começa a afundar, chega a água na sua cintura, assim, né? E aí seu pai fala assim: meu filho, nade sozinho. Eu cometi um erro, não devia ter feito isso. O capitão já estava morto, já estava pulhando lá embaixo. Eu cometi um erro. Me perdoe. Não, vamos nadar junto. Essa história tá mal contada. Vamos nadar junto. Eu não vou conseguir, meu pé está preso aqui embaixo. Agora sim. Agora sim, pai. Pai, que drama. Vou tentar ajudar, mas não vou conseguir. Tá. Aí você tá tentando ajudar e o barco tá indo. Faz aquelas de filme assim. Vou lá tentar ajudar. E você nota uma das caixas do carregamento é bem grande, bem toda cheia de. Toda bem desenhada, assim. Né? Aí você nota, você tá tentando tirar seu pai, você nota que essa caixa, ela levanta, começa a levantar assim, flutuando no ar, e ela vai flutuando pra fora do barco. Ó, aí você vê aquilo. E aí você vê você vê uma segunda caixa, uma segunda caixa bem grande assim, mexendo e, pô, e flutuando na sua frente. Aí você escuta lá da margem: agarra a caixa, seus idiotas! É a última vez que eu faço isso. Agarra a caixa. Aí você agarrou, seu pai agarrou, aí vocês saíram flutuando na hora que o barco afunda. Você vai flutuando e desce e a caixa deixa vocês lá na entrada. E aí você vê que entre os passageiros tem um cara de cabelos loiros, longos assim, um do lado do outro, parecendo um varal. Uhum. Ele é alto, bem magricela. E você nota uma coisa bizarra: os olhos dele são, a pupila são brancas, né? E você vê pelo jeito dele assim, que ele é meio branquicela. Quando você olha bem, você nota as orelhas são meio pontudas. É um elfo. Você nunca viu um elfo na vida. Ele faz assim. Aí ele olha assim. Que diferente. Ah, que coisa mais desagradável. Ter que gastar meu poder para salvar criaturas inúteis. Aí ele levanta assim. Aí o seu pai levanta: oh, por favor. Qual é o seu nome? Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado. Aí ele olha assim. E sai embora. E os negócios deles vão flutuando junto com eles. Os outros passageiros ficam assim: nossa, meu Deus, um mago. Que isso? O que é isso? E tal. O quê? O quê? O que é isso? Nossa, você sabe quem ele é? Não. Ah, diz que ele vai ser um novo professor aí na Universidade de Lippstadt. Como é que ele chama? Vrod, Lord Vrod. Oh, isso aqui. A pessoa também comentando. Seu pai acha assim, fica todo impressionado e tal. E a sua mãe, ela sai de lá, ela vê o que aconteceu e tudo, mas ela não gosta do que aconteceu, não. Ela acha que é coisa do demônio. De um demônio. Né? Mas aí você viu aquilo, você viu o ar de poder do cara. Condicionado e tal. É a grande ideia. E aí? Depois que você viu isso, o que você fez? Estudou mais ainda, que queria ficar assim, ué. Você resolveu ir na universidade de Lippstadt. Pode ser. Resolvi na universidade. Mas você vai abandonar a casa do seu pai, que ele... Aí seu pai vira você. Como você vai pagar essa universidade? Tem que pagar? Claro! Apenas os filhos dos lords e dos grandes mercadores... estudam lá. Dizem que raramente eles aceitam grandes estudantes para poder entrar na faculdade. Então eu posso ser um desses. Meu filho, você é filho de um balseiro. Você tem que aceitar o seu lugar na vida. E quem vai te ensinar essas coisas? Hã? Eu posso aprender no livro. Mas você só tem esse livro. Que você juntou mais de 2 anos do seu salário... pra comprar? Posso tentar outro. Posso ir lá na universidade ver se eu consigo outro lá. Bem, aí você vai lá na universidade pra tentar, e o seu objetivo é o quê? Roubar livro da universidade pra estudar pra prova? Tô vendo um padrão aí, né? É ver se eu consigo estudar por lá. Só estudar, não vou nem ficar. Vou na biblioteca, vou tentar acesso à biblioteca. Sim. Só pra estudar. Você tenta acesso à biblioteca... mas a bibliotecária Que é a dona... É bom que vocês vão encontrar essa galera toda. É a dona... Como é que chama? É Eufrásia. Eufrásia. Dona Eufrásia. Menina de rua não pode. E foi pra cidade, e aí? Você vai viver onde? Vive na rua, né? Não. Não? Como? Dona Eufrásia. Ah. A regra da biblioteca é que... Ele tem carteirinha. Vai arrasar não. É, a regra da biblioteca é que você tem que se associar à biblioteca. E é, custa uma peça de ouro para se associar à biblioteca. O que, assim, é o salário de 2 anos para você. Então, você chega lá para dona Eufrásia. Sim, menino, o que foi que você quer? O que você vai fazer aqui? Estudar na biblioteca. Não tem esmola. E estudar na biblioteca. O livro. Não, os livros. Você é aluno da universidade? Não. Mas eu vou ser. Por isso que eu preciso estudar. Entendeu? Alguém te mandou até aqui? Não. Saiu de onde, filhão? O Lorde Vó. O Lorde. Como é o nome? Vrod. Lorde Vrod falou que eu podia. Lorde Vrod? Quem que é o Lorde Vrod? É o professor. É, mas ele professor. É novo, né? Falou que eu podia, falou que eu podia. É. Não conheço as regras dessa biblioteca. Falou que eu podia. Aqui. É, eu preciso de uma carta de recomendação, pedindo tudo, assinado por ele, conselho. Olha os trabalhos do Ryan. Carta de recomendação. Conselho, tal. Tá? Com isso eu poderei te ajudar. Mas sem isso, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Não pode estudar aí dentro? Sem a carteirinha, não pode. Mas eu consigo uma carteirinha. Como é que eu consigo uma carteirinha? Como é que eu consigo uma carteirinha? Uma carteirinha é o seguinte: primeiro você vai lá na secretaria. Depois você preenche, tem lá os formulários, você conversa com a fulana lá, preenche os formulários, paga a taxa, depois você tem que ir lá no cartório. E se eu der um livro pra biblioteca? Eu tenho um livro. Ah, tira esse sebento daqui, meu filho. Você só tem livro chique nessa biblioteca. É só limpar um pouquinho. É só limpar um pouquinho. Qual é esse livro? É um livro. Às vezes pode ser interessante, já. Pode de jogar. Ervas, é um livro de ervas. Livro de ervas, sobre ervas. Vocês conhecem sobre ervas? Fala o tipo ervas do livro. Ervas e sua vida. Valeu que a sua mãe escreveu. Exatamente. Vocês sabem sobre ervas? Eu sei muito sobre ervas. Rola 2D6. Ervas e sua vida. E rola 2D6, Érica. Ervas do... Quem tirar maior impressionou. Tá, ervas do cotidiano. Ervas e uma saúde e uma vida mais equilibrada. Putz, 7. 8. Ô, caralho. Eu me impressionei. Então é isso que você tem que fazer. Não, não. O quê? Você tirou mais. Você tirou mais. É. Então fui eu que leva esse livro daqui. Isso, olha, leva seus livros. Cheio de caruncho. Estuda em casa, tá? Boa sorte nos seus estudos. Como que eu vou ajudar se eu não tenho livro, mulher? E é isso aí. Aí você tava saindo, cabeça baixa. Aí você vê uma figura pequenininha assim, acusada assim. Será que eu escutei mal? Quando você olha, você vê que é um kobold com um tatuagem. Será que eu escutei que tem alguém precisando de um dinheiro? Não, o que eu preciso é livro, livro, livro. Mas eu vi que você tem interesse de entrar na biblioteca. Tem sim. Nem você fala assim. Você. Mãe, porque eu sou pequeno, minhas cordas vocais são pequenas, meu pulmão é pequeno. Mas não interessa. Eu sou um beneficiador de jovens inocentes. E pelo visto, pelo que eu pude escutar... Quem é tráfico humano? Por um rim. Você está interessado em estudar na universidade? Isso mesmo. Pois hoje é seu dia de sorte. Eu estou oferecendo bolsas de estudo. Meu nome é Chang. Ao seu serviço, meu senhor. Meu jovem. Como é que eu consigo bolsa de estudo? Eu quero uma bolsa de estudo. Bem, eu sempre procuro... Eu fico aqui na biblioteca procurando jovens promissores para que eu possa investir. Pois eu tenho interesse no futuro da juventude. Caso você aceite, nós vamos fazer um contrato e você irá fazer o seu curso universitário e depois do curso irá trabalhar comigo durante um tempo curto, apenas para compensar o nosso investimento. E você trabalha com o quê? Bem, eu sei fazer poção com ervas e eu sei manusear um neme. Eu trabalho com vendas de poções de ervas e trabalho com materiais, vendas, comércio de itens encantados. Então, você legal, item encantado, legal. É, a gente gosta muito de poções. Poções, venenos, a gente sempre precisa. E... legal. Então o senhor aceita? Aceito. Então, joia. Troll! Come here! Esses flashbacks não dão medo. Aí. Aí você vê da carruagem, uma carruagem chique, linda, assim e tal. Sai dois trolls enormes, assim, imensos. Eles têm a coleira de permissão, quem está lá viu os trolls, pode ser usados como cegos, eles têm as coleiras de permissão. Dois trolls imensos, pum, sai assim, a carroça levanta, né? Chega assim do lado, um deles tira o papel assim. Aí, veja aqui, assine aqui. Aí você olha assim. Aquela letra de crianças. É. Aí, na hora que você assina, o contrato dá um brilho assim. Eu só enfoto nesse flashback. Eu só faço dívida. Só me foto. Ou financeira ou de favores. Puta que pariu. Senhor Chang. Eu sou tipo o fazedor de poção da guilda, né? Ou seja, um passado negríssimo. E. Adorei assim, senhor Chang. Aí o senhor Chang vira pra você e fala assim: e não se incomode mais agora com isso. Nós já vamos encaminhar, amanhã mesmo você já pode começar os seus estudos. Yes! Será pagos pra mim. Yes, muito obrigado, senhor Chang. Você não vai se decepcionar. Eu sou excelente aluno com a minha bolsa de estudo. Bolsa de estudo. Eu também acho que sim. Sim. Aí ele vai. Então aí você começa os seus estudos lá. Ô, se o senhor quiser alguma coisa, saber alguma coisa sobre erva, tá bom? Tem um aqui curador de garganta, dá, eu sei fazer tudo. Ok, eu tenho uma erva aqui, para grosso. Descobri alguma coisa que fala grosso assim, eu aceito. É muita brincadeira. Aí você começa lá o seu curso, então de vez em quando, tanto o Troll 1, o Troll 2, ou às vezes o Heinz aparece pedindo você uma poção X, você faz a poção e passa pra ele. Mas aí eles não causam mais problemas, não. Porém, você começa a ter as aulas lá. Eles lavam você... dinheiro, né? Eles pagam a faculdade e recebem poção de volta de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. E revende a poção no mercado. Então. Revende a poção no mercado. Isso por enquanto, você está estudando aí. É, mas... quando sair da faculdade, começa. Bem, aí você começa a ter as aulas e um dos professores que você que chamou mais atenção por causa da genialidade era o Vrod. O Vrod é esse elfo. Vai virar Breaking Bad? Hã? Vai virar Breaking Bad, você é doido, hein? Breaking Bad. E fazendo as poções lá. Ele é o Jess. Mr. Broad, Mr. Broad! You bitch! Yo, Mr. Broad! Oh, Mr. Broad! Aí é estão os dois dentro da carroça. Lá. Dentro da carroça, saindo fumar, fazendo posição. Muito bom. No meio da floresta, afastado de todo mundo. Aí o senhor Vrod. Sobrenome dele é Vostok. Vrod Vostok. O Vrod, ele ensina sobre necromancia e... Só gente boa nessa faculdade. Só gente do bem. Ele ensina sobre necromancia e você vê que ele sabe muito sobre necromancia, né? Mas ele é meio excêntrico e não tem muita paciência com os alunos. Porém, a sua dedicação com ele, ele revela para você que ele aprendeu tudo isso, tudo que ele sabe de necromancia, apesar de ser elfo, ele aprendeu com um humano, o Conde Coronac. Não aprendeu com o Conde Coronac. Bom, eu vou mudar tudo mesmo. Então é o seguinte, o Frodo falou que ele aprendeu com vários magos, assim, porém que, infelizmente, em Lepidstadt, ele só pode fazer, ele só pode falar a teoria para você. Porém, ele queria ver se você, um dia depois da aula, ele virou assim, chegou, Taero, eu vejo que você é um dos que se aplica mais em relação à esfera da necromancia. Infelizmente, eu tenho que dizer para você que eu terei que sair da universidade. Por quê, professor? Isso aí já depois de uns 3 anos. Tá. Já sou mago. Já ando com meu capuz. Já estou mago. Já sou quase mago. Só que assim, a esfera da necromancia, você não aprendeu nada ainda. Você só aprendeu só as outras, né? Entendi. Porque a dele era só teoria, não podia testar. Sim. Você sabe teoricamente. Ele falou assim, infelizmente eu terei que sair da universidade. Por quê, professor? Porque eu cansei de me prender aos limites da ordem. A ética e a moral. Bem, Taeron, existe uma associação secreta aqui. Aqui na nossa universidade. Porém. Duas associações secretas. Sim. Porém, essa associação está muito errada. Eu acredito que uma entidade maligna está conduzindo essa ordem secreta. E o que eles acham que estão fazendo bem, eles estão fazendo mal. Nossa. Eu irei para o sul para tentar descobrir que tipo de entidade entrou nesta organização. Que organização é essa? Bem, infelizmente não vou te revelar que organização que é, pois não quero te envolver mais nisso. Mas caso você seja convidado a participar de uma ordem daqui da universidade, não recuse. Entendi. Pois ela está mal direcionada. Seus membros têm demonstrações de extrema crueldade. Eu não aceitei ver os abusos que eles estão fazendo com crianças, dispostas a transformá-los em caçadores de monstros. As crianças são julgadas com apenas uma faquinha em pits, em locais, em arenas, para lutar contra monstros horrendos, e saem de lá machucadas, abusadas. Eu não concordo com isso, um tratamento muito desumano. E eu vou descobrir de onde que está vindo. Ele só mexe com mortos. Não, de vez em quando você aparecia à noite lá e sumia. Entendeu? O pessoal chamava você a mulher de preto. Ou a mulher morcego. O pessoal chamava a mulher morcego. Virou uma lenda na universidade. Aparecia de tarde, andava vacina assim, pulando os telhados. Depois voltava. Porque o Lorimor falava que ninguém podia saber que você morava lá no subsolo da universidade. Você ouviu falar nas lendas da mulher morcego? Você até saiu pra caçar, achando que era um vampiro e tal, pelas experiências com a Madeleine. Mas a mulher morcega é isso. E você, de vez em quando, via os alunos, os estudantes, pensando assim, poxa, eu queria poder ter uma vida normal. Mas tem outro lado da Ordem Palatina. Lembre-se da sua vingança! O outro lado da Ordem Palatina. Exatamente. Aí o Vrod deixou a faculdade e entrou um novo professor. Era um anão. Um anão assim, cinzento. Um lugar que dá anão. Muito bem, referenciado. O nome dele é. Androri. Androri. É. E você vê que ele é feio pra caramba. O rosto dele é meio assim, deformado. Né? Ah, Androri. Eu pensei, ele pegou o nome. Não, Androri. Entendi. Você vê que o rosto dele é meio deformado. Mas ele deu aula durante uma semana. E aí aconteceu um... Você estava no laboratório com esse anão que entrou no lugar do Vrot. E ele mostrou uma jaula com um macaco, um orangotango. O orangotango saiu da jaula e saiu voando. Ele estava com asas de morcego nas costas. E isso horrorizou o pessoal assim, da faculdade, né? Aí o Androri foi expulso da universidade. Droga. E ele saiu xingando e berrando. E amaldiçoando. Amaldiçoando a universidade. Segundo que saiu. Esse vaga tá difícil. Parece da rádio pública. O Androri saiu e depois da saída dele, a disciplina da necromancia foi cortada. Aí o que você decidiu depois que acabou a disciplina da necromancia? Continuei estudando pelos livros porque é um assunto importante. Considero um assunto importante, mesmo não praticando. Não praticante. Depois que você se formou como mago, você voltou para sua casa? A sede de conhecimento dele abrange todas as áreas. Não exclui nenhuma. Antes de você se formar, você voltou para sua casa? Voltou para ver o seu pai? Visitava periodicamente, meu pai visitava periodicamente. Você estava lá quando seu pai adoeceu de lúpulos? Ia nas férias. Não, nas férias eu estudava. Eu visitava periodicamente. Duas vezes ao ano. Nossa. Duas vezes ao ano. Aí, quando você formou, na hora que você volta assim para sua casa, você está voltando lá para sua casa, você vê que tem que o Troll 1 e o Troll 2 estão na porta da casa. E? Troll. Aí você entra. Aí você vê que tá. Não, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele. Troll. O chefe tá lá dentro, conversando com seu pai. Ah, meu saco. Tá bom, vou lá. Você entra lá dentro, e aí o mestre Shang vira. Oh! Jovem Taeron, vejo que tem os hobbies de mago. Formou-se em magia, não? Como acordado. Aí seu pai tá assim calado, sua mãe tá assim calado. Não, eu estou conversando com seu pai e com a sua mãe, que agora que a balsa aqui é minha, eu vou reformar isso aqui e transformar diferente. De uma forma diferente. E eu estou mandando eles embora. Como a balsa é sua? Uai, foi o nosso acordo. Você faz a universidade e em troca eu fico aqui com... A balsa? Foi o nosso acordo? Foi! Veja aqui no contrato. Ai, ela é dos miúdos. Essa assinatura é sua, não? É dos miúdos. Sim, mas é que eu me recordo, essa balsa era do meu pai, não minha? Essa balsa? Era do meu pai, não minha. Aí que você se engana. Se você for nos registros da cidade, você nota que seu pai deixou a balsa para você em vida. Tá lá escrito. Aí seu pai, não, alguém mudou. Tá lá escrito, tá com a marca do prefeito da cidade. Aí seu pai tá assim, olha você, Taeron, o que você foi fazer, Taeron? Eu fui pra faculdade, meu pai. Mas eu resolverei isso, o senhor pode deixar. Aí a sua mãe, não, nós vamos pra Rua da Amargura. Aí o mestre Chang, não, claro que não. Minha senhora, eu tenho um bordel no canto da esquina e estou precisando de uma cozinheira lá. Seu pequeno lixo! Você quer a balsa? Você quer a balsa? Ela é sua? Sim! Eu vou olhar pra balsa por fora, vou pôr fogo nela. Eu não me formei nessa faculdade à toa. Eu sou o melhor mago nessa porra, nessa faculdade! Aí o Best Chain começa a crescer. Ai, ele fica com 3 metros de altura assim. Ele bate assim, o telhado cai em torno dele. Você está falando comigo? Conversa dos assassinos! Parece que você achou um jeito de falar grosso, então pelo visto. Nossa, aí ele parte pra cima de você, o seu pai pula na frente e a mão dele atravessa. Não! Né, sua mãe? Fuge, Taero, fuge! Aí o Mestre Shen segura a sua mãe, levanta assim. Ah, eu já tenho uma cozinheira boa! Muito bom. Aí você tá com a magia dele. Tá, que sai correndo. Você tá com a magia dele, a magia dele bate nele. Você vê que ele tem um cinturão assim, ó. A magia vai assim, tá, que sai correndo. Sai correndo? Aí vão os dois trolls atrás assim. Troll 1 e troll 2. Não, aí você sai correndo e consegue fugir da cidade com os trolls lá. E aí você vê, nossa, tem que falar com o professor Lorimor sobre isso. Isso. Aí você descobre que o professor Lorimor estava morto. Isso. Tava lá em Ravenna. Então foi nessa hora. Então, é só para saber o que, que tem lá. Fudi então na hora de voltar. Entendi. Achei que eu tinha um lugar para ficar. Achei que eu podia só estar na faculdade. Não, então eu só me fudi nesse background. Entendi. De repente o chefe do assassino quer me matar. Valeu, legal. Calma, desde o começo, você achou que ia ser diferente do seu, inclusive. Mas o problema do Daniel dos outros. O Mestre Shen do seu é diferente. Você tem que conversar com o Ah, Hans. Entendi. O Mestre Shen não tá. Não, ele tá em Califas, porque tá rolando uma guerra no submundo. Entendi. Entendeu? Tá rolando uma guerra do submundo. Entendi. Mas aí não, inclusive você tá em. Você. Quando você foi pra Ravengro. Você fugiu de lá, né? E aí, nos seus contatos, você descobriu que o Sr. Chang tinha ido por algum motivo que você não sabe, tinha saído da cidade. Inclusive, os capangas do Chang, que ao longo dos 4 anos, você viu que o Chang tem uns capangas, né? Você viu que eles sumiram da cidade. Eles sumiram da cidade. Inclusive, os corpos de uns ou de outros assim apareceram flutuando pelo rio. Entendi. E tal. Então tem alguém caçando, alguém trabalhando pro seu lado. Entendi. Né? Entendi. O que você pensa? Entendeu? Eu me fudi assim. Inclusive você pode tentar ressuscitar o seu pai e sua mãe. Agora é vingança, agora é vingança. Primeiro matar o Tchê. Vende rola. Matar o Tchê. Vende rola. Que pior. Vende. Você matou ele? Ela chamava. Como é que era? Erelinda. Ergolina. Ergolina, ele chamava ela de Ergolinda. Tá apaixonado que ele tá. Então a gente já fez o flashback da Dora, né? Na sessão passada. Anterior, Licantropia. Fez o do Taeron. Não, nesse flashback eu que me dei o pior, né? A outra Licantropa, ok, mas vai tirar, vai passar. A outra lá, ok, virou um negócio. O outro perdeu a massa. Nossa, a outra, a Madeleine. Os pais morreram na frente dela quando criança. Os meus morreram e ainda tem um assassino da guilda querendo me matar até hoje. Tem a Madeleine, a vampira e o vampiro Ravir. E o sujeito tem um monstro atrás dele. É verdade, tem um monstro na cabeça da vaga dele. O cara é ter um líder da guilda, a vampira e um vampiro. Só juntão. Tá fácil. Você ganhou. Tá, tem que estudar muito aqui essas magias aqui, né? Mas a da Tolisa vai ser pior. Então vamos fazer. Vamos lá. Pega a cadeira aí. Vamos fazer. Deixa eu buscar uma aqui lá. Senta aí. Ela tá com licantropia. Não rolou nada, a única coisa que rolou na história é que. É flashback. É a personagem. Não, e o seu é o mais doido. O seu flashback é o que eu preparei, é o mais doido. É o que eu preparei. É Lovecraft total. E o seu é o mais um dos mais importantes também. Porque o seu vai. Tem a. Breguete todo. Breguete. Então a galera tem que assumir papel aí, ó. Que papel? Nos background. É, né? Todos que não são você vão assumir papéis. Yes. Oh, really? Você faz assim mesmo, vamos ver isso. Senhor Chang! Muito metonho assim, cara. Kobold. É o Kobold. Ele é o famoso árvore de Natal, ele é cheio dos itens mágicos. Quando ele cai na água, ele cresce. Então, anel de crescimento. um anel de cancelar magias. Ó, chique. Né? Luvas da força do gigante. Luvas da força gigante. Esse vai ser um vilãozão, hein? Vilãozaço. É, então é o seguinte, Tulissa. Você cresceu em uma vila na beira do mar. Ó, que bonito. Bucólico, né? Era pescador. Era uma vila de pescadores? Não, era uma vila de pescadores. Pescador de camarão. É. Nossa, que cheiroso. Exatamente. Você passava esses dias cortando camarão. Não, quem disse que eu tenho que trabalhar? O nome da vila é Bountil. Sua família que falava. Não, não era cozinheiro, eles mostraram fazer. Tinha família. As mulheres ficavam lá limpando camarão. Enquanto os homens iam lá pescar. Você tinha tipo, morri de inveja do seu irmão que ia pra lá pescar. Assim. Mas ela tinha um talento, ela tentava muito bem. Já mudou a história dele completamente. Não, ótimo, beleza. Não, isso eu deixei tudo vago. Você é pescador de camarão? Eu não quero ser pescador de camarão. Não, você tava junto com as outras, né? É, porque sempre tem quando tá trabalhando, todo mundo canta. Cantando camarão, música ribeirinha. Cantando camarão, na beira do ribeirão. Cantando camarão. Meu Deus, tem passado mais negro, né? Pescador de camarão. Beleza, Tulissa? Não, então, mas... Não, não, não, não, mas seus pais são pescadores. Tá, sua mãe ficava em casa, descascando. Aí de repente eu tava limpando o camarão. É, E cantando. Ela tinha uma voz bonita. E aí, quando você era criança, você brincava nas rochas do oceano. Ó, nas grutas? Isso. Que gozo, hein? Você tinha um melhor amigo. Como é que ele chamava? Quem vai morrer? Quem morreu por causa do mal. Ele chamava Rick Ross. 8 mil pessoas, né? 8 mil? Isso é Rick Ross? É, ele chamava Rick Ross. É, assim. Tinha bastante gente mesmo. Como é que ele chamava? Hendrix. Ele chamava Rick Ross. Rick Ross? É, Rick Ross. Rick Ross. Bastante gente. Ross. Que bastante. Então o Rick Ross, ele gostava muito de desenhar. O nome dele era Richard, mas ele gostava de chamar ele de Rick. Richard. Mas ele só atendia pro Rick. Rick! Mas não, meu amigo? É, meu amigo Rick Ross. Entendi. Mas quando você tava brava, você chamava Richard. É lógico, é. Quando eu tava brava, eu chamava de Richard. Entendi porque que vocês eram amiguinhos e ele gostava de fazer tranças no seu cabelo. Sempre achava uma flor nova pra colocar pra ficar mais bonito. Que lindo! Enquanto você limpava o camarão, ele fazia tranças no seu cabelo. Só que o Richardson. O Rick, ele tinha um problema. Ele nasceu sem pernas. É piada de humor, né? Nasceu sem pernas. Sem limite. Ele nasceu sem pernas. É por isso que ele ficava fazendo trança no cabelo, porque ele não podia ir lá pescar. Mas ele desenhava muito bem. Suas mãos desenhavam paisagens do mar. Magníficas e fantásticas. Mesmo que ele nunca tenha viajado. Era um grande artista. Em alto mar, ele fazia o desenho. E ele desenhava várias coisas. Paisagens marítimas. E ele sempre desenhava você e ele correndo pela praia. Era o maior sonho dele. Pode rir não, Paulo. Não vai pro céu, Paulo. Pode rir não. Aquela imagem quando os pés de palito. É criancinha, cara. Isso. Ah, isso era criancinha. E ele sempre admirava. 6 anos? Não. 4 anos. 4 anos não. 6 anos. 6 anos. 6 anos de idade. É filme do Miyazaki, entendeu? Nossa senhora. Ok. Tulissa, veja. Veja o que eu desenhei hoje. O que você está achando? Nossa, que lindo, Rick. Eu acho que é o quadro mais lindo que você já pintou na sua vida. Veja, você gostou? Eu vou fazer um desenho de você. Ah, você quer? Vou adorar. Você quer que eu faça desenho de você aonde? É, quero que você faça um desenho de mim saindo do mar, igual uma deusa. Oh não! Veja! Wox! Wox! Brutus! E Igor estão chegando! Os três bullies da vila! Bruto! Não, Tulissa! Tulissa, me proteja! Eles gostam de jogar eu no mar e fica rindo! Não! Vai passar ela! Tá no raso, gente. Não! Tá tudo bem, vai. Vamos lá, vai. Aí vocês chegam, ele tá desenhando assim, com a Tulissa. Vocês chegam e ele chega, tem 6 anos. Metendo a mão no papel. O que você tá desenhando aqui? Tá desenhando o mar? Devolve isso. Você quer de volta? Eu pego de volta. Toma. Fica com essa parte. Tá desenhando lá, deve ser porque gosta de mar, gosta do quarto do banho que toma lá, né? Pode bater nele. Então, você tenta bater nele. Então vou bater nele. Você tá lá batendo, rola 2d6 pra você. Eu não sei o que é da minha ficha, não. Aliás, tem ficha, não. Rola 2d6, rola 1 dos 6. 7. Rola aí, eu tô ruim, a gente já apanha uma menina. Eu não ganhei nenhuma, cara. Apanha uma menina, cara. Rola aí, ela. Vai ganhar a menina do Richarlison. Apanhando. Eu ganhei, nem por nada. Aí ele pegou uma pedra assim, tacou no primeiro. Os outros dois começaram a tacar pedra neles assim. Coquinho. Seus bullying, vai embora. E foi indo embora. Aí, quando ela não tiver aí, a gente vai de pôr pra nadar. Você não vai ficar com ela o tempo todo, você vai ver. Aí você olha pra ele e tá assim. Quem é o Richard? É. Droga. Eu queria tanto matar esses três. Não, Rick, não pensa assim, não. Não, mas eles vão ver. Ele tá vindo. Ele quem? Ah, eu tenho sonhado com o meu amigo dos oceanos, das profundezas. Ele falou que vai vir aqui e vai me ajudar. Que isso tá muito estranho. E ele disse que ele vai me dar pernas. Não, isso não tá certo não, Rick. Eu acho que você tinha que conversar com alguém sobre isso. Mas quem sabe eu converso com ele. Com o sacerdote Surya de Ti, que está chegando aí. Olá, meninos, o que vocês estão fazendo hoje? Oi, padre. Já te disse, Tulissa, eu sou um sacerdote. Oi, sacerdote, padre. Oi, padre Surya. O que foi, Richardson? Não me venha com isso. O seu Deus Tyr não existe. Como é que pode existir e eu só nasci desse jeito? Eu odeio você! Rick, não fala assim! Rapaz? Ele disse que foi Tyr que quis que eu nascesse assim. Sim, Tyr tem um trabalho para cada um de nós. Se você nasceu assim é por algum motivo que ainda não foi revelado por Tyr. Ah, é? Então corta suas pernas, então, pra você ver como é que é bom. Eu vou embora. Rapaz, o ódio não leva a nada, meu filho. O meu amigo vai vir e vai consertar tudo. Aí ele sobe em cima do carrinho dele e sai arrastando assim pra longe. Seu padre sacerdote, ele tá tendo uns sonhos muito estranhos e diz que esse amigo dele vai buscar ele lá do mar. Essa é a mãe da Tulissa. Tulissa! Cascar camarão. Tulissa, cadê você? Já pra casa, menina. Ô, mãe, tô conversando com o sacerdote, padre. Nada. Não, tudo bem, mas pode conversar. Três tios nossos que estáis no céu, por encomenda a alma do seu amiguinho. Encomendar, ele tá morrendo, não. Não, pra que tirar bem por ele. Ele está com demônios na cabeça dele. Mas eu sou sacerdote, padre. Não, Tulissa, esse sacerdote é do que esse bicho precisava. Não sei, minha filha. Mas quem sabe? Rezarei para ti. Não. Para ter uma iluminação. Tulissa. E agora vá, obedeça a sua mãe. Ok. A mãe está te chamando. Aí vá você chega em casa, tá lá com sua mãe. Vá contigo. Tulissa, tem essa panela toda aqui de camarão pra descascar. Vamos começar a trabalhar. Ah, mãe. Cantando. Sim. Cantando. Trabalho, crio, dá o caráter pra pessoa. Vamos lá, vamos cantar. Pá! De repente, o vidro da casa de vocês arrebenta. Pá! Aquele vidrozinho bem fosco, assim, que seu pai pagou muito lá na cidade pra comprar, arrebenta. Pá! Lá dentro cai uma pedra toda suja de cocô, assim. Pá! Em si, dentro do balde de camarões. No. E aí você escuta uma risaiada lá fora. Aí eu vou sair lá fora, você. Aí você vê os três lá. Você era camarão, Seu pai tem que bater nesse. Eu não sei cadê meu pai. Cadê o pai chega mais tarde, assim, tá todo acabado, assim, bêbado, pesado, cheio. Ah, hoje consegui pescar nada. Quem você tá chorando, menina? Eu morri, eles jogaram cocô no camarão, pai. Lava e come. Vou dormir. A mãe não vai lá conversar com as mães dos meninos? Não. Fala pra ela. Mãe, você tem que ir lá falar com ela. Vocês estão mexendo a cabeça, eu vou dormir. A dona Brutus lá. A gente acorda 4 da manhã, deixa ele dormir. Não, então a mãe. A mãe. Não, alguém tem que resolver isso é seu pai. Mas. Mas papai não faz nada, mãe. Eu vou conversar com ele. Seu pai é uma boa pessoa, ele só está cansado. Aí você revolta e sai fora da casa. É isso que eu ia fazer. Eu vou revoltar e vou lá fazer alguma coisa. Aí você revolta, bate a porta e sai. Aí você fica berrando, né, o nome dela. É. Tulissa, onde você pensa que vai essa hora? Foi já bom. Está tarde. Já subi. Você sai andando na praia, assim, deserta, assim, pé da vida com esses meninos que estão te enchendo o saco, a fim de... O que mais você tá pensando? Você tá pensando... Tô pensando o que eu vou fazer com eles, que eu vou armar pra eles, cada hora um. Aí, pensando o que eu ia fazer de vingança. Beleza. Aí você vê, tá na praia de noite, mais ou menos assim, umas 10, 11 horas da noite, assim, e você vê ao longe o Richardson, ele tá parado, assim, no carrinho dele, olhando pro mar, assim, você vê só a silhueta dele, assim. Na praia? Na praia. Ah, então bom. É de noite. Aí ele chega, assim, você vê que ele tá falando alguma coisa. Ô, Tulissa, como é que você tá? Tudo bem? Não, não tá bem não, mas o que você tava falando aí? Ah, nada, eu tava conversando com meu amigo. Esse amigo, aquele do sonho, ele não é do seu sonho? Como você tá conversando com ele? Não, ele disse que vai vir hoje. Vai vir ele e o pessoal. O pessoal? O senhor. Como a gente é boa, né? E que isso tá muito esquisito, acho que isso não vai dar certo. Mas aqui, eu vi, seus olhos estão vermelhos, você tá chorando? É porque aqueles meninos jogaram cocô lá em casa. Polícia, eu posso ser um meio homem, mas... Eu vou te proteger. Polícia. Eu vou. Pá! Ai! Aí bota a mão assim, olha assim, tá de sangue. Tacaram uma pedra nele vindo das dunas lá de cima da. Aqui na beirada da praia, assim, né? Tem aquele terreno que faz aquela falésia assim, a praia. Então lá de cima tacaram uma pedra na cabeça dele. Ai, que isso? Cocô. Ele olha pra cima e tá lá. Tá só apertar a vontade de ser cocô dessa vez. Você vê que eles estão com os pedaços de pau e eles pulam lá de cima. Eles pulam, eu vou neles. Pulam lá de cima. Eu vou neles. De cara, assim. De cara. Nossa, agora a gente perde de pau. Agora vocês têm mais dois. Mais dois. Coisa de pau. Ah, agora foi ruim. 7, 8, 9. Eles são 3? Não, porque eles têm mais dois de pau. Eles têm mais dois, tá? Não precisa de pau, a gente tá armado. Absurdo. Absurdo, você querer estar com 3 mil de pau. E aí, o que vocês fazem? É, vai bater na gente? Não, só derruba ela, assim, não derruba. Derruba ela, joga ela pro lado, assim. E vão jogar o menino na água. Ele já tá ali perdido na água. Não, assim, um rampante de poder, não, e aí Não. Sem rampante de poder. Deixa eu ver. Vai é tipo descoberta do poder. Vai ver qual vai derrubar ela no chão. É. E fica segurando ela. Um deles vai sentar na cara dela pra ela não levantar. Eu sou gordinho. Vai ficar sentado na cabeça dela assim pra ela não levantar. E nós dois vamos lá pegar o menino pra jogar na água. Não, eu vou morder ele, arrancar, ligar. Eu tô gordinho, você tá com você lá. Tem que levar uma paulada, fica quieto, tem que levar uma paulada. Aí você agarrou o menino. Aí a gente pegou o menino, assim, pra levar na água. Não! Não! Não façam isso! Foi melhor dar! Vai encontrar com seu amigo, vai pegar com seu amigo, maluco. Aí você joga aí dentro da água. Aí ele começou, eu não sei nadar. Acho que sabe aí, jogou um monte de vez. Pois é, você jogou. Mas o mar começou a ficar revolto, assim. Começou a ficar revolto. E aí as ondas estão começando a dar um caldo neles. Vocês começam a ficar meio assustados. E aí você, turista. Vai, tô lá brigando, tentando morder, arranhar. Aí, cara. Então, beleza. Aí você tá olhando assim. Ai, caramba, eu não sei nada. Logo, o cara tá quase morrendo. Eu vou sair correndo. Ô, meu Deus, eu sair correndo também. Eu não sei. Aí você vira pra sair correndo, vocês estão correndo, ou você tá sentado em cima da torre, achando que sai correndo? Mas antes de você sair correndo, tem que sair correndo primeiro. Porque você não tá vendo, tá um pouco longe. Antes de você sair correndo, você vê que o menino levanta assim. Ai. Levanta. Sobrou, ele tá assim. Levanta. E ele levanta assim e começa a correr atrás deles também. Ai. Aí, viu? Sobrou todo mundo. Mas eles não estão vendo o cara correndo. Aí você vai. Vou gritar. Ele tá correndo! Quem tá correndo? Eu saí de cima da menina. O Aleijado tá correndo. E você vê o seguinte, que ele tem duas pernas assim, e as pernas são estranhas, tão escuras, porque tá de noite, assim, parece que tem umas escamas assim. Não, as pernas tem escamas. Ele sai correndo assim, de repente ele se vê que ele tá com pernas assim, ele olha assim. E aí vocês estão meio abobados e veem assim, você vê que do mar começa a sair várias silhuetas pretas assim. No. E vocês veem que são um povo assim, meio humanoide, meio peixe. Meio peixe, com várias garras grandes. E aí o Richardson olha assim pra vocês e fala, mas só que a voz dele tá esquisita agora, assim, meio de capetão. Assim, ó. E essas criaturas começam a sair, vão saindo, elas saem correndo assim. Você sai correndo, as criaturas vão, já arranca a cabeça do um, arranca a cabeça do outro e começa a fazer aquela carnificina. Polícia, você vai vendo isso e as criaturas, uma chega perto de você, aí o Richardson olha assim. E a criatura olha assim pra ele, você vê que ela tem os olhos bugalhados assim, a boca toda cheia de dentes. E ele escuta ele e continua. E aí ele chega perto de você, Tubiça, e fala assim: não te disse? O Lorde das Profundezas. Ele está vindo, Tubiça. Ele está vindo pra nós. Não, Rick, isso é errado. Isso é monstruoso. Venha conosco, Tubiça. Venha. Não, Rick, venha. Não. Eu vou sair comigo. Correndo. Ele vai transformando assim. Eu vou sair correndo. É, aí você tenta sair correndo, ele te agarra. Quando ele te agarra, você olha pra ele, dá aquele medão dentro de você, assim, e aí surge um brilho em torno de você que explode, pá, e tchum, joga ele pra fora, assim, pá, né? Aí nisso fica esse brilho em cima de você, mas você tá escutando lá na Vila dos Pescadores os gritos de dor de todo mundo. Nessa hora você lembra da sua mãe e seu pai, tá desmaiado de cachaça e sua mãe tá ficando camarão. Pai dela que é camarão. Pai dela nem viu, tava dormindo. É. Saco. Camarão com cocô. Então você vai lá. Vou, corro lá. Você corre lá. Você tá com uma espécie de aura assim, entendeu? Que te deixa mais forte, mais rápida, tá? Você sente uma presença que mais tarde você vai saber que foi Tyr, né? Uhum. E você vê que na cidade essas criaturas estão andando por todos os lados e o padre, como é que ele chama? Não sei. Não lembro. Sirius. Padre sacerdote, não sei qual é o nome. Sirius. Não era sacerdote. Surian. É verdade. Então, sacerdote Surian. ele tá lutando contra as criaturas. Você vê que surge uma... O símbolo de Tira é um martelo, né? Martelo. Uhum. Surge um martelo de luz na mão dele e ele tá lá lutando. Mas as criaturas são demais, né? E você tá com o mesmo brilho dourado que ele tem. Você abre a porta da sua casa e tem umas criaturas lá, tem, tá atacando sua mãe. Rola aí 2d6 e rola aí, rola você, o destino, 2d6. Se tirar mais, você conseguiu salvar. 6, não, 4. Nossa, uma das criaturas matou a mãe. E o bafo de cachaça tá lá em cima. Você vê, o que é o negócio dessa cena aqui? Você vai tentar salvar o bafo de cachaça? Ah, tem que salvar, tem 7 anos. Então rola 2d6, rola pro bafo de cachaça. Você massa, você me deu. Meu pai, eu podia dar salvo. Olha lá, 9. 9, salvou? Massa, quer mais drama. Aí o seu pai, então, já que salvou, ele ganhou o nome. Tá que não é pudim de cachorro. Ele chama. Depois disso, ele vai até como é que chama aquele pinguço da televisão? O. É o Zeca na Brava. João Cana Brava. Deixa eu ver. É Peixoto, é o nome do cachaceiro. Peixoto. Peixoto. Palhares. Palhares. Nelson Rodrigues. Palhares. Palhares. Trabalhar na repartição pública da Palhiça. Palhiça. É o pai da Tulissa. Então, vou botar um nome tosco assim. É, sei lá, Heitor, um negócio assim. Ah, o nome dele é Francis. Francis. Um dos motivos que ele bebe é esse nome. Francis, o peixeiro. Então você salva o Francis. Francis, onde está a minha esposa? Que é isso, minha filha? São monstros, babai, monstros! Aí você vê que o sacerdote Surya, ele salva vários, leva vários habitantes da vila pro templo. Vamos, vem para o templo! Vamos pra igreja! Isso, vai lá. Aí leva todo mundo, vocês ficam lá, as criaturas batem. Depois eles cantam uns cânticos horrendos assim. Todo mundo reza pra tirar aí, velho. Depois eles se afastam. Depois assim, de ficar dentro da igreja durante uma semana com as criaturas rondando lá fora, elas vão embora, abandonam a ilha. Uma semana? Uma semana, desesperado, quase partiram pro canibalismo. Elas vão embora, e aí, depois disso, seu pai tá desolado, bebendo mais do que antes. Chega a redimir. O sacerdote Surya viu o toque de... Ela é tocada por Tirta. Ela é Tirta, Tirta. Oh. Filha, você tem o toque de ti. Você é uma garota especial. Não sou especial, não, padre. Ainda bem que a minha mãe morreu. Ainda bem que não é católica, padre. Né? Nem estão sozinhos. Minha mãe morreu, padre. Não tenho nada de especial. Mas você salvou seu pai, né? Ah, meu pai é um bêbado. Nossa, traços de personalidade. É. Só salva quem merece. De pessoa que ela julga que merece. Mas tira a justiça? É. Salva quem pra merece. Pra quem merece. Tira a justiça. Lógico, é exatamente. Que você julga que merece. É lógico. Muito bem. Não é bonzinho esse. Agora que finalmente esses monstros saíram daqui, vou te mandar para o sumo sacerdote na capital. Para que você tenha um treinamento adequado. Para o Monastério do Véu. O Monastério Isso. do Véu fica em Ulcazar. Tá bom, padre. Nós cuidaremos aqui do seu pai, minha filha. Eu não tenho mais nada. Minha mãe morreu, meu amigo virou monstro. E pior que é o monstro. O monstro. É o mega vilão. É o meu amigo? Ele chama Rick. Você que decidiu, né? É o mega vilão chamado Rick. Richarlison. Cara. Bem, a gente tem um outro vilão chamado Senhor James. Oh, this is... flashbacks não eram prejuízo, cara. Aí você vai. Não, velho, era Rick Ross. Aí o Evo falou que é Richard. Todo mundo tem um monstro, um vilão querendo te pegar, sabe? Desespero. Por isso que é o nome da campanha Reino do Terror. Imagina se é o terror dos jogadores. Você resolve fazer um grupo de vilão. Não. Você se conhece desse amigo. Você se conhece. Né? Não, inclusive o senhor Chang é aliado do César contra os necromonges. Isso mesmo. O senhor Chang que matou o inimigo do meu amigo, é verdade. A gente pode se aliar a ele, não tem problema. É um de tipo válido. É o que tem, deixa que eu adquirir mais conhecimento pra matar ele depois. Aí não tem problema nenhum. Aí você precisa falar pra ele. Não, eu sei, tem um lobisomem que matou sua família lá no meio. Tem, mano. Todo mundo tem porcaria. É massa demais. Não, depois tem que fazer um flashback do Heinz. O que transformou o Heinz num assassino? Ele era um açougueiro. Perguntas que não querem calar. Simples açougueiro. Esse Heinz. Já que Heinz. Cutelo Heinz. Que é um ladrão assassino. Ah, eu só escutei uns negócios de cutelo. Quando eu dava os reflexos no cutelo. Ele tem um cutelo mágico, cara, que é o cão de pano manga. Heinz. Então, massa. Então, encerramos por hoje a sessão. Do. Mais caótica. Medonhode do Reino do Terror. Em terra.